Repeteco da última sessão, então. Acho que vocês lembram o que aconteceu, porque foi bem simples, né? Lisbeth tinha sido capturada, levada para o plano de Celestia pelos captores, os destruidores da Patrulha da Perdição. E vocês seguiram os rastros para tentar resgatar ela. No meio do caminho, encontraram com uma figura inusitada que se revelou como o filho da Lisbeth, recém-nascido, único, que já estava com mais de 20 anos. Olha o galo aí, Di. Vocês parem de reclamar dos meus galos, hein? A gente adora, ninguém tá reclamando, não. Galo em paz. Seguindo a pista, uma das visões do único, que herdeu, obviamente, o poder da mãe dele, de vidência, vocês chegaram até a quinta camada de Celestia, camada conhecida como Solania, cujo nome lembra uma ordem de cavaleiros de Dragonlance, os cavaleiros de Solaminia. Chegaram até Solania, a quinta camada de Celestia, depois de passarem pelo Palácio do Dragão Paladino de Platina Bahamut, e subiram uma trilha até esse planalto congelado onde vocês estão. Planalto, vale, sei lá, depende do ponto de vista, né? Congelado onde vocês estão agora. Perto da cachoeira estava a Lisbeth desacordada, se debatendo toda numa poça de matéria escura. O magão do mal com a mão na testa dela, conjurando algum feitiço nela. E ambos protegidos dentro de duas esferas brilhantes, né? Duas esferas de poder. Uma muralha de energia e uma esfera de invulnerabilidade. E entre vocês e eles, a Pentar e os quatro captores da Lisbeth. A Pentar já atacou vocês logo de cara. Os captores também, vocês começaram a lutar contra eles. Os destruidores lançaram, um deles só, né? Nem utilizei os outros. Lançou sobre vocês o véu do esquecimento, fazendo com que momentaneamente vocês esquecessem de tudo o que acontecia e ficassem num estado catatônico. A Toph invocou um poder grande para conseguir proteger os corpos de vocês, mas quase que à custa da vida dela, porque a Pentar quase matou ela. E aí a Ciri, para proteger a Toph, fez um link mágico com ela e ambas ficaram ligadas, sendo que sempre que a Toph recebia algum dano, o dano era passado para a Ciri. Vocês seguiram no combate de forma acirrada, ganhando pouco a pouco o terreno, até que a Toph invocou o nome de Zaz e lançou um feitiço com a ajuda de todo mundo para confundir a cabeça da Pintar e fazer ela acreditar que os aliados dela, os seguidores dela, na verdade eram seus inimigos. A Pentar, enlouquecida, ela fugiu, mas antes de fugir, ela lançou uma gigantesca esfera de obliteração e devastou a área total aí, quase matando todo mundo. E aí ela se teleportou, usando aquele cubo mágico dela, e foi sabe-se lá pra onde. Aí, com essa esfera de obliteração que ela lançou, destruiu a proteção da muralha de energia do magão, menos a esfera de invulnerabilidade. E aí a Toph se aproveitou disso para ir por baixo da terra e lançar um golpe poderoso nele. E aí o mago, ele se irritou com o ataque da Toph, catou os bracinhos da Toph que estava embaixo da terra, ergueu a Toph no ar e lançou chamas enegrecidas na Toph, arremessando ela no lago, fazendo com que o gelo, a água congelada do lago, imediatamente sublimasse. Enquanto a Toph caiu desacordada, seus braços praticamente derretidos, completamente desintegrados, a Ciri absorveu parte desse dano e foi arremessada para trás, impedindo a morte certa da Toph. Caíram as duas no chão atordoadas, a Toph já desacordada mesmo, e o mago, ele irritado, olhou para vocês e falou: "Não, eu vou embora daqui." E se teletransportou. O Celerin ainda tentou impedir que ele se teletransportasse, mas a esfera de invulnerabilidade impediu com que ele conseguisse dissipar a magia. E o mago partiu, deixando a Lisbeth para trás no meio daquela poça de líquido enegrecido. O último dos destruidores, ele vendo que estava sozinho na merda, ele vazou dali, fugiu. E como ele era peixe pequeno, vocês deixaram ele para trás, ele se mandar. O único que tinha ficado a maior parte do combate naquele estado de coma catatônico, sem lembrar quem sequer ele era, quando voltou a si, correu para acudir a mãe dele, e aí foi atacado por esse gigantesco verme do gelo que emergiu do lago congelado e o atacou. O único ficou combatendo esse verme do gelo durante um tempo, até que o mago foi embora, e aí ele abandonou o combate contra a criatura e foi acudir a mãe dele. No exato momento em que a Lisbeth, pouco a pouco, recuperava a sua consciência. E aonde estamos agora? Toph, desacordada no fundo do lago sublimado. Ciri, caída no chão, próximo ali do lago também. Extremamente atordoada, Ciri. E o Murin. O Murin e o único acudindo a Lisbeth ali. Certo? E o Griel mais atrás, bem lá atrás na verdade, né, Griel? Que o Griel, ele foi, gastou um poder devastador, usou a pedra rúnica da velocidade de forma imprudente para conseguir atacar com tudo os destruidores, causou um grande estrago neles, mas isso fez com que o Griel ficasse enfraquecido. E fala, Lucas. E aí? Isso fez com que o Griel ficasse enfraquecido e demorasse um longo tempo para retornar ao combate. Antes de teleportar, depois de apontar a mão na direção da Toph, descarregar aquela rajada de chamas negras, destruindo os braços da menina, arremessando ela longe, antes de teleportar, o mago virou para vocês ainda com a palma da mão estendida, como se ameaçasse vocês, e revelou que na palma da mão direita dele, ele tinha gravado ali, tal qual o Murin, tal qual a Ciri, ele tinha o símbolo da Runa do Fogo. Porém, diferente do Murin e da Ciri, a runa que ele tem na mão é negra como a inexistência, negra como a noite, negra como a ausência de luz, de tempo e tudo mais. Ok. Estamos no meio dessa planície de gelo aí. E o verme de gelo, ele se ergue, urrando ensandecidamente, se debatendo. E conforme ele vai fazendo isso, vocês vão sentindo o corpo dele próximo de vocês. E a impressão que vocês têm é que o corpo vai ficando cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Como se ele emitisse uma aura que fosse se expandindo pouco a pouco até chegar a tocar vocês. Ele se ergue no alto, gritando, chacoalhando a cabeça para todos os lados e se prepara para atacá-los. O que vocês vão fazer? Afundando não, Toque. Você já caiu no fundo, porque o lago ele sublimou, não tem mais água ali. Não tem mais gelo. É, mas não tem problema, eu tô desacordada mesmo, tá? Esse verme, ele também ele tá possuído pelo gosminha lá do nada e do vazio? Sim, pode ver que tá cheio de manchas pretas aí nele. Eu vou pegar a Toph que tá desacordada e vou tirar ela de lá, Jeff. Vou salvar ela. Ok, mas... Meu herói. Antes de fazerem qualquer coisa, rola iniciativa, porque o verme ele vai atacar vocês. Eu quero saber se ele faz isso antes ou depois de vocês agirem. Cadê a ficha aqui, rapaz? Eu, por estar fora de combate, eu também rolo já? Pode rolar, Jim. Se você acordar, quando você acordar, aí você... Por favor. Você já age na sua ordem de iniciativa. Cadê meu... Por favor. Deixa eu achar meu char aqui. Não, acho que tá entrando em tudo automático aqui. Só não tá ficando na ordem. O meu não vai entrar automático, porque o meu dá um erro enorme aqui quando eu faço isso. É? Por quê? É. Sei lá. Que estranho. Bom, eu adiciono um turno pra você aqui. Eita, tem que jogar com e vantagem. Põe sua iniciativa. Deixa eu ver se minha iniciativa foi. Acho que foi Carps. Apareceu dois dados aqui, um 15 e um 12. É, apareceram dois dados e deu um total de 19. Ah, então. Já até entrou automático aqui. Beleza, é isso mesmo. Tá. Joia. Você tá rolando esse dado aleatório aí, Di? Tô vendo as cores. Ah. Ali já, é 29. Você tá vendo qual cor sai maior valor. Tô vendo qual cor hoje vai ser não menos foda. Para! Manda um oi pra amanhã aí já por mim. Pronto, achou. Não vejo ela passando pro capitão. O que você falou, Jim? Falei pra você mandar um oi pra sua mãe, faz tempo que eu não a vejo passeando pro capitão. Ah, tá. Jefferson mandou um oi aqui. Ela mandou oi. Oi, parabéns. Pingo também mandou oi. Ó, é esse dado aqui que eu vou trucidar vocês. Esse rosinho aqui, bonito. Certo. Bom, Griel, você disse que ia resgatar a Toph. De que forma você vai fazer isso? Descreva a sua ação. Eu vou, Jeff. Tipo, vai jogar uma corda pra ela. Dar aquela baixadinha assim, estilo... Já assistiu The Boys? Na hora que o Atreio vai correr mesmo? Vou dar aquela baixadinha e correr na direção da Toph, usando todo o meu lugar possível. Ok. Chegando lá, vou abraçar ela e lá, vou continuar o movimento seguindo pra lá, entendeu? Vou tirar ela pra cima. Pra não perder bala, entendeu? Como assim pra cima? Não entendi. Pra cima, escalando, subindo a cachoeira. Pegar ela, isso, eu vou pegar aqui e vou subindo, e vou com ela pra cima. Tá. Eu vou continuar o impulso, entendeu? Ok. Beleza, tudo bem. Você consegue chegar até a Toph, tá? Isso é tranquilo. Só que quando você tá passando ao lado do verme de gelo gigantesco ali, e aí vocês notam que ele não é mais um verme de gelo, mas sim um verme de obliteração, alguma coisa assim. Quando você atravessa a área ali sublimada do lago, perto do verme, você sente uma sensação estranha, como se você estivesse recebendo um golpe do punho de um dos celestiais gigantes. Eita, então, Jeff, assim que eu encostar na Toph, eu vou usar o... Como é que é? Aquele que blinka, como é que chama? Espaço do Anel? Espaço das Brumas do Anel, e vou usar o ponto heróico pra levar a Toph comigo. Aí eu vou usar o passo das brumas do passo da sombra dos 9 metros e vou correr o resto. Okay. Levando a Toph com o ponto heróico. Pra ela sair o mais rápido possível dessa área. Ok. Usar o passo das brumas. Isso. Muito bom, muito esperto de usar os passos da passo das brumas, evitou o ataque de oportunidade. Eu sei, por isso que eu fiz isso. É. Isso, né? Ótimo. Ô, Griel, posiciona seu personagem onde você vai com a Toph. De leva a Toph junto pra lá. Ok, vocês veem o Griel vindo. Cortando ali aquela planície desolada ali da onde a Pentar disparou o ataque dela. E chegando ali onde a Toph tá. Atrás da pedra. Agarrando a Toph no chão e teletransportando lá pra cima. Ambos em segurança. Caralho. Toph. Oi. Por enquanto nada, não precisa rolar teste de morte. Sua condição tá estável. Apesar do ferimento que você sofreu. Seus braços, eles foram destruídos. Só um segundo, Ariel. Seus braços, eles foram destruídos, tá? Mas o grande impacto danoso foi, na verdade, no corpo da Ciel e não no seu. Pode falar, Ariel. Eu consigo ainda usar minha varinha de curar ferimentos na Toph ou é demais pedir isso? É demais. Você ganha uma ação extra. Não, um ataque extra. Passo das Brumas é ação bônus. Depende pode fazer, pode fazer, vai. Pode fazer. Então gasta 7 cartas, carga da varinha nela. Deixa eu ver quanto que carrega. Quanto que vai. É, mas uma variazinha é meia boca, viu? Tinha que falar, mas já é alguma coisa, né? É, deve ser 7 de 8. Não, não, D8 não, é coisa pequena. É o Mird. Deixa eu ver aqui qual que é. Cara, eu não sei te falar quando. Eu tenho que achar aqui. Eu não lembro de quanto que é a varinha, gente. Alguém lembra? Não. Sumiu da minha ficha. Era 2D4 ou 1D4 mais 4 ou mais 2? É, era, uma, era um mas D4 como... mais 4, acho que era. Mas tomou banho, né? Então seria o quê? Um D6 mais, mais... Devia ser 1D4 mais sabedoria. É, não tá aqui não. Depois tem que achar onde tá essa ficha, gente. Foi mal. Então joga 1D6 mais sabedoria. Agora seria referente então... a poção de cura menor. Poção deixa eu ver, de deixa ver se tem na minha ficha online aqui, rapidão. Não. Não tem a varinha no livro, essa varinha no livro? Pera aí, eu olho no livro do mestre aqui rapidão. Boa, é uma boa, varinha boa. De cura do próprio livro. É, porque se One. For seguir a magia curar ferimentos, é um D8. Mas eu não sei como funciona na varinha. One de... Dois D10, cada carga. Ô, louco! Então, 7 cargas. Então, são... D10 não, né? D12, porque tomou banho na... Não, não, já converti. Já era D8, era D8. 7 já D10. Converti. Mas, quanto que é o meu bônus? Que tem que ser o de sabedoria? Sabedoria. 8. Sabedoria! Então, mais 42, né? Isso. Não, mais... Mais 8 você não soma por nível. Ah, não soma cada um? Não, não, não. Só soma é só uma vez. Tá rolado. Ó, eu desenho aqui no mapa a área da destruição. Na verdade é até um pouco maior que isso. Mas tá bom. Ok. Você cura ferimentos na Toph, Griel? Os ferimentos mais superficiais, os braços dela já eram completamente destruídos, tá? Beleza. E vez do bichão, verme do gelo. Quem tá em pé perto dele ali é o Murin, então eu vou atacar o Murin. Isso aí, bate quem aguenta. São 4 mordidas dele. 1. Ele tá rolando dano automático. 47 acerta? Não, né, Murin? Não. Segundo ataque. Prepara pro crítico, hein? Eu tô doido, velho. Esse boneco, cara. Que foi, Di? Tô vendo o bichinho aí, velho. Você brincou de força DC 44, velho. É tipo... Eu não passo nesse save, hein? Nem, nunca. O segundo acertou. Segundo acertou? Ou o dó. Então toma aí, 40 de dano perfurante. É mágico. Você vai reduzir a metade. E 14 de dano obliterante. Terceiro ataque. Crítico. Já vou pegar uma cartinha aqui pra mim. Eu acho que o nado vazio deveria se chamar Exódia. É, tomo 20 de dano. Peguei carta errada, deixa eu embaralhar o outro. 34 de dano. No primeiro ataque. Faz o save. Tá. Menos. Não. Certo, menos 34. E quarto ataque, vai. Tá. Deixa eu computar 40. Os danos, depois eu jogo tudo safe. O save info. Jogo isso. O quarto ataque ele erra você também. Certo? Tá. Então, peraí, então. Só acertou primeiro... 2 ataques. Cadê o crítico? Tá aqui, né? Você quer que eu somo tomar... Você quer que eu somo os danos? Eu somo os danos pra você aqui. 40, 86 mais 22, são 108/2. 54 de dano perfurante. Tá, 54. Mais 14, mais 19, mais 13. E mais... Total vai dar 100 pontos de dano, já cortando pela metade o perfurante. Tá? Tá, Então, peraí, então. 54 se adiciona na sua armadura, né? Cria um contador pra ela. Isto. Boa. Bom. O bicho ele fica se debatendo, se contorcendo. Ele avança aqui na direção do Murin, ataca o Murin com as suas presas. Ele vai atacando, golpeando o Murin diversas vezes. Fazer 2 CD de força, né? E aí, a cada ataque que ele dá no Murin, ele se ergue pro alto e grita. Grita, urra. Certo? Como se ele tivesse enlouquecido. Como se ele estivesse sentindo dor, alguma coisa assim. Deixa eu estranho. Oi, Deia, tudo bom? Opa, mais um ponto heróico pra mim aí. Tá, peraí que eu já jogo o Saving Throw. Tranquilo, enquanto você joga aí, Celerin, o que, que você vai fazer? Ok. Bárbaro 46. Vamos aí. Lisbeth, cuide do bicho. Ele não é natural daqui. Ou mesmo se for, tire-o daqui. Eu vou cuidar da Toph enquanto isso. Tô em sentido força, tá. É bom mesmo, ela tá meio tostada aqui, viu? Nossa, pode falar por aqui. Enquanto você arruma aí. Então, só tô vendo aqui a distância, deixa eu ver aqui a magia, qual é a distância. Ô, Celerin, você tá mandando essa mensagem como pra Lisbeth? Porque ela tá bem longe de você, né? Nem tá, não. Como, então? Então, uns 15 metros. É, tá meio longe, tá berrando isso pra ela? Tô berrando. Ah, tá, ok. É só pra saber se você tá berrando ou se você tá sussurrando. Sussurrando não dá, né? O bicho nem entende a gente, eu acho. Tá, é só teste de força puro, não é o teste de resistência com usabilidade. Toph, segura que eu tô chegando. Eu vou segura usar... Segura como, seu imbecil? Eu não tenho mais os braços. Só não morre. Eu vou dar deixa eu ver. Portão dimensional. A Lisbeth tá... E vou okay. Me transportar pra um lado da Toph. Beleza. A Lisbeth tá aqui perto, né? Então... Ele tá arrumando o microfone, tá? Beleza. O imbecil saiu sem querer aqui, desculpa. A gente tá com a Blaze ainda ou não? Então, a Siri não perdeu concentração ainda. Continua. Ainda não. Tá quase. Tá, beleza. E. Ah, como uma ação bônus, vou gastar 2 pontos de feitiçaria. Não dá um choque nesse cara. No bicho? É. Legal. Tá. Já tenho bastante. Porra, mano, será que eu rerolo esse teste, velho? Você é o primeiro, né? É, mas tô pensando se eu vou gastar o ponto heróico pra rerolar ou não. 34, acerta, Jeff? 34, Celerin. Acerta. Eita, tá fácil então, hein? Se eu acertei, tá fácil. Gastar o ponto heróico logo de cara assim, mano. E aí? 56 de dano. Ui. Um raiozinho assim. Um choquinho ali. Certo. Só uma dedadinha assim. Ah, foda-se, vai. Vou usar um ponto heróico. Só um tirinho de pistola. Pra rerolar o filme do teste. E depois posso ver, eu passei. Não, você falou no teste? Nossa, amor, você tirou 1. Eu não tirou 7. Eu tirei 1 no D6, mano. Eu quero falar com o computador. Ele prefere digitar, digitar em principalmente. Eu tirei 2 críticos. Crítico, primeiro teste passei. 2 críticos. Não sei. Pega a cartinha. Pega a cartinha aí. Primeiro passou, beleza. Tá, isso, deixa eu pegar a cartinha aqui, porque vai que a cartinha já ajuda a eu passar no outro sem. É. Dado. Passa, senão vou te engolir. Sumiram? Porque as cartinhas não ficam pra outra sessão, né? A gente embaralha tudo. Ah, é? É, esqueceu? Ah, peraí, deixa eu ver. Eu reembaralhei todas. Só os pontos heróicos. Não, nem ponto heróico, só os pontos de inspiração que vocês estão mantendo. Bom, Celerim, você dispara o relâmpago ali no monstro. É uma magia fraca que você utiliza, não causa muito dano. Mas quando atinge o bicho, ele faz um escândalo, ele se contorce inteiro. Sim. Como se ele tivesse tomado um golpe mortal. Ele fica se debatendo de um lado pro outro, a boca aberta assim pro alto, contorcendo todo o corpo. E você vê o corpo dele se mexendo, como um verme se deslocando, sabe? Movendo aqueles anéis assim, cada vez mais pra frente, o corpo dele fica se mexendo assim, se contorcendo dessa forma, de maneira muito estranha, com um ataquinho de merda que você deu. Falhou no segundo, Murray? Já tira aqui, ó, já bota o Murray dentro dele. Mano, mas que porra de monte de carro está buzinando? Tá acontecendo alguma coisa? Tô ouvindo? Não, tô ouvindo nada, não. Ok, Murray dentro do bicho, então. Beleza, bateria dentro pra fora. Mas essa é a ideia, né? Ok, automaticamente você vai sofrer o dano. Próximo turno só. Não dá nada, não existe. No início do turno, Nossa, mano. Beleza. Não poderia ter usado o ponteiro aqui agora, velho. É sua vez, Murin. O que você faz? Já aproveita, já age. Já aproveita, já age tomando já dano. Já tomo dano. Toma aí o dano de engolido. 20 obliterante, 10 de esmagamento. Tem gente que paga então, 25 de dano total. 25. É isto. 25. E 5 na armadura. Tá, peraí, menos 25. Quanto na outra armadura? Foi que eu não botei 54. Na armadura. 54. 54 mais 25, 79. Não, mais 5 só. O obliterante. Ah, é. Ok, tá certo, esqueci. Beleza, o que você faz, Moraine? Tá, peraí que eu tô pensando, mas eu vou. Ô, Lisbeth, joga sua iniciativa também. Eu tô lembrando que eu tô com a hora, então toda vez que você me atacar, só deixa eu. Que eu esqueci também disso aí. Não sei se. Você vai tomar o dano da aura infernal. Então você me deu 2 ataques, né? Mas você também tem aura, né? Ele deu 4, né? Só acertou 2. É, então ali. Vai tomar todos os ataques, né? Primeiro faz sua ação, depois você joga o dano da aura, aí você me fala depois. Tá. Deixa a aura por último. É, porque agora aqui ele vai ficar tomando dano da aura toda hora, né? Dano da aura com o dedo dele? Exato. Sim, mas. Lembra, ó, que você tá cego e restrito. Isso quer dizer que se todos os seus ataques são com desvantagem e você não consegue restrito. Andar. Restrito, você não consegue andar. Só tá a moela assim, socando sua cabeça. Você. Eu não tô cego porque eu tenho penumbra, porque a aura me dá uma visão da penumbra. Então eu tô vendo. Tô enxergando normal. É que não tem nada pra você enxergar ali dentro, né? Você tá dentro do estômago dele. É, tem a moela batendo assim na sua cabeça. Psh, psh, psh. Parei de tomar campo, bater e daí. Vamos lá, vou usar o. O que você vai fazer? Vou usar o ataque descuidado e vou bater nele. Ok. Você precisa jogar a iniciativa D, é o que você não jogou ainda. Pode que eu joguei. Não, a Denise. Denise. Então eu vou atacar. Murray, você é engolido dentro, você é atingido pela criatura, ele tenta te erguer no alto no primeiro ataque, não consegue, você se debate, cai de volta no chão, ele dá um outro ataque, cata você e engole. Você vai pra dentro do estômago dele, que é local extremamente apertado, você não consegue se mover direito pra pegar impulso pra desferir seus golpes do machado, e aí no momento que você vai atacar, você vê uma pequena luminosidade dentro da barriga dele. Isso facilita com que você enxergue o ambiente terrível dentro do qual você está. Aquelas entranhas gosmentas dele, elas ficam pulsando como se fossem um coração batendo em desespero e em agonia. E vez ou outra, você vê uma artéria dele ali que ela se rompe e cospe assim uma rajada de um líquido negro que cai em algum outro pedaço do corpo e desintegra o próprio corpo da criatura. Eu sabia disso desde o primeiro momento, que a transformação dele deu errado. Bom, Murin, e esse brilho, desse brilho que surge ali, permitindo com que você veja isso, vem uma voz. E a voz diz pra você o seguinte: Murin, Você me chamou. Não. Eu estou enfraquecido. Você está muito distante. E eu estou preso, assim como você. Mas tentarei guiar os seus ataques para libertá-lo. Você sente como se uma mão segurasse o machado junto com você, Maureen. Pode jogar seus ataques nessa rodada com vantagem. Tá. Então joga normal. Ou não, por causa do... Não, porque tipo, eu tô usando... Eu usaria o ataque descuidado pra jogar normal. Sim. Agora, como tem o negócio dele, então eu tô usando... Tem a vantagem normal. É, não acumula. Então vamos jogar normal. Vai lá. Enquanto você só rola dados aí. Peraí, mas o restringido da desvantagem? Sim. Sim, da desvantagem. Restringido da desvantagem. É porque você não consegue se mexer direito pra atacar, entendeu? Eu não uso o ponto de inspiração pra jogar com vantagem. Ok. Mas você já tem vantagem do Calmir. Você já tem vantagem. Não vai mudar nada. Você vai jogar normal. Caralho. Ah, então vai vir um 20 agora e pronto. Ah, nem fodendo, vai ser um. Vai ser um, vai enroscar um machado no pâncreas dele. Pelo menos acertou. Acertou o ataque. Peraí. Acertou. Eu joguei ataque? Peraí, não. Ah, tá. Eu tô vendo coisa errada. Joga o dano aí. Tá. Então o dano é considerado crítico porque eu tô usando a manopla. O ataque é considerado crítico porque eu tô usando a manopla. Ok. Tá, então. Isso que é o foda, esse poder na manopla tem que botar dado aqui pra fazer ela, mano. Tem que fazer um negocinho dela. Eu não sei como fazer um ataque ser crítico no. no Roll 20. É, só ter que botar aqui no global pra ver o crítico gritado aqui. Botar o dava, tipo, é 8D8 que eu jogo. Então eu botaria aqui o 8D8 mais os bônus. Então faz a rolagem normal, sim. Faz a rolagem normal e rerola no só os dados depois. É, faz a... Você clica ali no machado, rola o dano e depois você rola os dados extras. É. É, fica... Então vamos lá. Ô Murray, na hora que você bate com o machado assim, você rasga a carne do corpo dele, abre assim, um ferimento grande assim e esguicha aquele líquido negro no seu peito. Toma aí um daninho obliterante pra você. Caralho, 44 dano de fogo. 21 cortante e 23 de fogo. Ok, agora você joga o... Já foi os extras? Agora você joga os extras do cortante, né? Deixa eu tentar confirmar o que esse dano aqui do fogo foi, aqui, esses 44. Fireball? Ah, é verdade, eu já... Foi um crítico, então você explodiu a Fireball. Tem os... Negócio. Não sei se o dano infernal já tá, porque ele tá ativado. Acho que a hora infernal já tá no meio disso daí já. Já, se tá ativada, já tá no meio, sim. Por isso tem vários danos de fogo ali. Tá no meio desses 44 aqui de dano. A hora infernal. Então já não precisa jogar. Tá. Isso. Tá, um D8 extra na hora infernal ali. Se você marcou a caixinha dela lá, já rola automático, entendeu? Sim, é. Então agora eu preciso rolar. Deixa eu ver aqui. Mas, deixa eu ver aqui que eu não lembro. Mais 6D8. Né? Mais 6D8. Esses D8, quando você rola eles, ele... Ele rerola com 1 e 2? Não. É só você pôr o comando, então... Ah, eu vou pôr o comando aqui, esses vão ditando. R, você vai pôr barra R, espaço, 8D8, 6D8, R menor que 2. 8. É 6D8, R menor que 2. Esse não é dá espaço, né? Não dá espaço. Ele só barra, ele só coloca R... a barra. Menor... É esse daqui, ó. Você coloca só a barra no começo. Tá. Ó, coloquei como um ataque lá pra você, só você rolar. Ah, ele não aparece o menor que 2 no chat. Não aparece. Deixa eu... Tá lá, rerolou. Boa. Então deu mais 33 de dano. no primeiro ataque. Beleza. Tá, agora eu vou pro segundo ataque. Quanto você vai rolando dados? Quanto de deu de dano aí? Ó, deu 44 do com a bola de fogo e a aura. Então vou somar aqui. O dano de fogo foi 67. Já computei então, todos os danos no bicho. A gente com um cortante e os 33 aqui. Não, pra... Pra ser vomitado, né? É, às vezes vão ver, né? Deu uma puta uma queimação no bicho agora, né? Queimação no estômago do bicho agora foi... Pra vomitar é 60. Então, 60 em um ataque. Em um turno. Ah não, em um turno. Já deu 60, né? Turno. Ou você tem fazendo a resistência? Tem resistência. Ah, então vai jogando aí. Vai jogando aí. Então eu vou dar o segundo ataque. Isso. Então o segundo ataque vai ser com... É, vai ser normal. Você ainda tá preso. Acertou? Acerta. Tá, peraí, deixa eu tirar esse turn daqui, deixa eu ver só o meu. É, agora poder você tira aqui. O Fireball, tira a bola de fogo. Tá. É, adiciona um dado de dano extra aos seus ataques nessa rodada. Seus ataques causam dano fixo e acrescente mais um D8 ao dano de cada ataque. Entendi esse poder do Cartman, mano. Da carta? Você tem o texto aí? É, o poder da carta é adicione um dado extra, dado de dano extra, aos seus ataques nesta rodada. Se seus ataques causar dano fixo, se o dano for fixo, eu jogo acrescento mais um D8. Se não, eu rolo mais um dado extra. Ah, é que, por exemplo, se o seu dano fosse só 15, você ia aumentar um D8. É, agora, entendi. Se o seu dano é 3 D8, aí vai rolar um dado a mais, vai ser 4 D8. Tá, então vamos lá. Deixa eu rolar aqui o dano. Cadê? Tira a bola de fogo. Tira a bola de fogo. Vai ser considerado crítico, porque eu tô usando o poder da manopla. De novo? Quantas vezes poder aí vale? Tem 3 cargas. Ah. Aí, por que eu rolei o ataque, cacete? Ih, deu quase a mesma coisa. É, eu fico me perguntando também. Já tá valendo pro próximo. Vai, rola esse dano aí. Tá rolando. Eu tirei a bola de fogo, mas rolou. Mas nesse caso conta a bola de fogo. Você tirou a aula infernal, na verdade. Peraí. Mas você deixa a bola de fogo porque foi crítico. Adiciona aí só mais 7D8, R menor que 2 e tá certo. Ah, eu tenho que mudar aqui na ficha, acho. E toma dano também. Então, 7 barra R 7 D 8 R Mark 2. Parece a capa da Fusão Prova, peraí. 29. Deixa eu só corrigir o negócio aqui, que eu acho que eu fiz já um negocinho aqui. Tá, então deu 57 de fogo e mais 70 de cortante. Depois que você desfere esse segundo ataque, Murin, o corpo dele explode ali por dentro. Espirra aquele líquido negro e você vai corroendo o seu corpo. E aí ele começa a se contorcer por dentro, esmagando você e regurgitando você e vomita você pra fora. Tá. Beleza, entendi. Tirei o bagulho vomitado. Errado. Tirei a aura infernal e deixei a bola de fogo. Você foi cuspido? Pergunta o Baby. Sim, você foi cuspido. Acabou sua ação? Acabou. Siri. Como eu não tirei nenhum ataque crítico no dado, então eu não posso dar ataque extra com o ataque bônus. Você tá caída no chão, depois das chamas que destruindo os braços da Toph, terem atingido você também de alguma forma, tá? Magicamente, o dano daquelas chamas foi pra você. O que acontece é o seguinte, você tá caída no chão, extremamente atordoada, tá? Sim. Atordoada literalmente, tá? Você vai jogar um teste de resistência de constituição. Dificuldade 25, pra ver se você sai desse atordoamento. Primeira coisa. 18 mais 14, gente. 32. Quase. Não passou? Calma! Tá bom. Menos 32. Eu vou ter que apelar pra aguentar um turno. Falta dois? Falta dois. Droga. Vai gastar ponto? Vou adicionar 2d4. Como 2d4? Da classe eu posso, num teste de ataque ou save and throw, eu posso adicionar. Ah, tá. Tipo uma bênção, né? É, tipo uma bênção. Se eu for falhar num teste, eu posso jogar. Ok. Então já passou, né? Vamos tirar um. Acho que... Passou, ficou exatamente em cima. Então tá ótimo. Exato. Tá, você consegue se mexer, Ciri. Você consegue se levantar. Okay. Só que você sente uma dor alucinante nos seus braços. Nossa. Você ergue seus braços assim, com dificuldade, eles tremendo, tá? Como se você tivesse enfiado eles no fogo, no gelo, no ácido, alguma coisa assim, tá? Seus braços, eles doem muito, suas mãos tremem. Você não tem controle assim dos seus dedos, tá? Tá extremamente difícil pra você movimentar seus braços. Eles não foram desintegrados como os da Toph, mas tá muito, muito difícil de você se mexer. Pra você conjurar magias, você vai ter que fazer um teste de conjuração, dificuldade 15 mais o nível da magia, se a magia tiver componente gestual, porque você tá com grande dificuldade pra mexer. É como se seus nervos todos tivessem atrofiado com esse ataque que você sofreu, indiretamente. Essa magia que eu vou usar, então tem componente, caralho. Eu não sei. Fala o nome da magia que eu olho aqui. Vocês me trollaram, hein? É restauração maior. Tem, diamante. Não. Tem componente material. Quero ver somático. Provavelmente. Tô olhando aqui já. Verbal, gestual e material. Tem componente somático, sim. Que delícia. Tem componente. Então eu vou fazer meu teste aqui. Eu não lembro que nível que é a magia, por isso que eu não achei. Eu tô olhando aqui, é nível 5. Obrigado. São muito prestativos. Pra quem quiser colocar... Isso. Ó, eu vou gastar meu ponto heróico aqui na minha ação, tá? Já vou avisar. Tá bom. Já tirei. Ok. Tô colocando no chat aqui do Roll20 pra vocês verem. Tem a lista de magias que eu tô usando aqui, que é muito boa. Quem quiser utilizar aí pra consultar. Não vai, Ciri. Não, eu tava usando a pasta porque na pasta tem uns extras. É por isso que eu tava olhando a pasta. Ah, tá. Esse que eu tô usando só tem os basicões. Ah, então, por isso. Então tá, deixa eu jogar meu teste primeiro, porque se não funcionar minha magia, não vai rolar a ação. Certo. Provavelmente. E aí volta o ponto heróico. Exato. Então vamos lá. É como se fosse um teste de concentração, é isso? Ou não? É um teste de conjuração. Você vai jogar sabedoria ou carisma, né? Depende da magia que você estiver fazendo aí. É igual sabedoria. Do Shugenja em 5 Anéis. É, mais ou menos. Certo. É o mesmo teste de dissipar magia. Se o negócio É porque eu queria saber se o talento influenciava, porque eu tenho tipo vantagem em teste de concentração, entendeu? Ah, tá. É por isso que eu pergunto. Aí eu já não sei. Não, se é vantagem de concentração, eu acho que não. Porra! Mas eu passei. Não passou? Você estuprou a dificuldade. É certo, então a magia vai rolar. Vai. Ok, vai rolar. Vai rolar. Vai. Então beleza. O que eu vou fazer? Eu vou... Eu já tô aqui, né? Eu vou dar uma encostadinha aqui no bicho. Opa. Tome um dano obliterante. Pode dar, não tem problema não. Hello, tomou? Louco. Obliterante eu seguro no peito aqui. Nossa. 27. Ah, eu também segurei no peito. Então, dói, mano. Segurou no peito, dá pra fazer o quê? Foi alto esse cara, daninho aí. Segurou uns par, hein? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar meu rubizinho, né? Porque vai componente da magia. Aham. Uhum. Vou encostar no bichinho. Bichinho. No bichinho bonitinho ali. Eu vou usar uma restauração maior nele. Junto. Ei, caralho. Com a pedra rúnica da vida. Porque eu quero purificar ele desse mal do nada que tem nele. Caraca. Interessante. Interessante. Inspiração pra você. E aí eu vou encostar assim e vou falar assim, ó, para de matar o bichinho! Para de matar seu bichinho. Não, o bichinho, não o meu bichinho. O bichinho. É, ainda não é dela. Ainda não é meu. Por enquanto. Caralho. Apesar que a natureza é meu. Tá, você vai usar então a restauração maior. Isso. Junto com a pedra rúnica da vida. Que efeito você quer fazer com a pedra rúnica da vida que eu não entendi direito? Eu quero expulsar ou retirar essa matéria antiga. Porque, tipo, eu imagino que esse nada seja, tipo, uma antivida. Certo. Então eu quero expulsar essa antivida dele, entendeu? Ok. Entendi. Você tá com a marca da runa, né? Of course, man. Joga um save de constituição CD35. Beleza, eu vou gastar minha inspiração aqui agora que eu acabei de ganhar. Ô, Jeff. Diga. Você quer que eu jogue o teste de save de constituição? Pra? Por causa do fogo rúnico. Você tá usando fogo rúnico ainda? Eu tô, não parei. Não sei, né? Se eu pararia. Okay. Diante dessa ameaça. Acho que não, pelo do jeito que ele tá, ele não pararia. Não pararia porque tá em fúria, né? É. Tá em fúria e depois eu tenho que falar um negocinho pra você depois, mas aí eu mando pra você no WhatsApp. Eu acho que eu... Tá, vamos fazer o seguinte, ô Lucas. Como você tomou dano, rola teste de concentração pros danos que você tomou. Concentração é sabedoria, né? Constituição. Isto. Ah. Deixa eu ver aqui se eu tenho vantagem. É metade do dano, né? 26 mais 22 / 2. Mais 19 mais 13. Tem teste de resistência de força ou só no negócio? Ó, daquele que foi crítico é 33 a dificuldade. Então, né? Só resistência à força que eu jogo com vantagem. Mas então tá tudo ativo. E o primeiro dano que você tomou foi 17 a dificuldade. O outro é 33 a dificuldade, que é a mais alta. Então, ó, primeiro, eu acho que com bônus eu só primeiro não cumpro, porque eu tenho 18 de bônus e. É, o primeiro você já passou. Rola o segundo. Então eu vou rolar só o segundo. Passei. Ok, e aí é 32, não é? Não. O dano dividido por 2. É, o dano por 2. É 33 a dificuldade. Então você falhou. Então falhou. Peraí. É, então não. Então tá, então não tá cativado. Então tá. Desativo, no, assim, ó. É, não, perdeu. Se você quiser reativar ela, você pode. Eu tô considerando isso aí como se você estivesse fazendo uma aura, tipo as auras de paladino, tá? Não, sim, é que a aura infernal tem, senão... Mas aí ela é concentração, então aí perde esse poder. Você tá concentrado na runa, na pedra rúnica ali, na mão, né, nas suas mãos, e aí quando o bicho ele te atinge, a dor faz com que você perca a concentração desse poder. Tá. Beleza? Sim, ele passou no seu teste? Passei, é 35, não é? Isso, 35. 35 eu passo. Eu não passei. Ok, passou em cima, né? Em cima. É. Ok, não tem exaustão pra você dessa vez. Ainda bem, né? Porque você tá acabando com essa exaustão já. 3 no dado eu tinha passado, velho. Certo. Vamos lá. Vamos lá então. Você toca a criatura, Siri. Evoca o poder mais. Escuta, de onde você arrancou o diamante? Da mochila. Você tem diamante assim a roda da mochila? Ah, e vocês têm. Tem, tá certo. Tem um monte de masquinhas. Tem cupom, você viu? Tem sim. Aqui, ó, de outubro. Só de outubro, de setembro não, né? Vai dar de setembro também? Vocês jogaram fora? Pode jogar. Vai setembro. Vale diamante. Que cupom? Tu fala vale diamante, porra. Tem cupom de diamante aí? Não vale usar isso, não. Saca um papelzinho da mochila, vale um diamante. Tá aqui, cupom. Fiz a magia. Aqui pra você. É cupom do que? Vale um diamante. Não reclama. Vale um diamante no valor de... Espacinho em branco, vai se fuder. 5 mil pior. Caramba, não, só 250. Eu tenho até um diamante... Tem um diamante de 10 mil PO aqui, vocês estão reclamando do meu de sei lá quanto que precisa dessa porra aí. Tem tudo aí, velho. Toca pra qualquer coisa. É. Mano. Toca a criatura. O tesouro que a gente catou. Canaliza o poder da magia pra dentro da criatura. Ao mesmo tempo, você ativa a runa no seu corpo, ela começa a brilhar e emanar o poder junto, potencializando o poder da sua magia. Certo? Quando faz isso, no local onde você tocou a criatura. Aquela mácula da corrupção do vazio, imediatamente dissipada ali. E é como se você desse um assoprão numa bacia cheia de pequenas lascas de madeira e fosse afastando essas lascas com seu assoprão. É o que você faz com essa corrupção. Ela vai se afastando do ponto onde você tocou a criatura e indo na direção da cabeça dela. Quando você faz isso, o monstro ele começa a se debater enlouquecidamente, como se estivesse sentindo uma dor excruciante. Ele fica se debatendo e gritando, jogando o corpo de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Caralho. Funciona em partes. Você consegue reduzir a corrupção no corpo dele inteiro, mas não é o suficiente pra expurgar totalmente de dentro dele. Você tem mais ações? Não, é só isso, né? Certo. Não sei porque pulou a Lisbeth aqui, mas Lisbeth, você? É porque ela jogou quando já tava na vez do Murray. Ah, tá. É, tá certo. Quem se tiver dela então? Tá depois do bicho. Pode jogar. O que acontece com você é o seguinte. Deixa eu explicar o que te aconteceu. Na sua mente, você viu aquela cópia sua feita de matéria... primordial, corrompida pela tormenta, ou corrompendo a tormenta, né? Se fechar, aqueles fios que estavam ligando você a ela irem se afinando conforme ela ia se afastando, indo até o limiar desse local onde você está, né? Na direção de uma luz, e desaparecer da sua vista. Depois do solo, emergiu aquela gosma, formou um demônio da tormenta, que foi pra te atacar. E atrás de você surgiram as 14 pedras primordiais que vocês resgataram. E essa criatura foi, desviou de você e começou a recolher as pedras. Você tentou lutar contra a criatura. E aí você sacou sua espada, enfincou ela na sua barriga, no seu peito, e se matou dentro da sua mente. Antes de você cair desacordada, você ouviu uma voz na sua mente, uma voz vinda da sua espada. Finalmente um sangue que vale a pena ser bebido. E aí você desperta, agora, ali naquele chão gelado, que apesar de estar gelado, não te incomoda por causa da das proteções mágicas divinas que vocês têm, tá? Mas você sente que tá um chão gelado, você desperta, e quando você levanta, você tá com uma falta de ar violentíssima no peito, tá? Você sente uma dor tremenda no seu peito, exatamente no mesmo ponto onde você, imaginariamente, em sua mente, você cravou a espada. Você tenta mover seus braços, Lisbeth, suas pernas, e você sente que eles estão dormentes. Como se você tivesse tomado uma anestesia geral brutal. Tá? Você tá toda mole, toda lenta, raciocínio lento. A boca, ela se move assim lentamente pra falar. E até o raciocínio tá difícil pra você. O que você vai fazer? Você ouve a voz do Celerim. Vai, Lisbeth, ajuda a Toph, aleluia, ajuda a Toph. Você escuta a voz do Murin. Vai, Lisbeth, vai, Lisbeth. Ah, ajuda o monstro, né? Ajuda o monstro, eu cuido da Toph, né? Foi isso que você falou. Isso. Tá, o raciocínio seu tá tão lento que você tá até confundindo as coisas que você tá ouvindo. E aí, quando você desperta, você tá nos braços de alguém, tá segurando você nos braços. E aí você olha pra essa pessoa encarando você, essa pessoa tem um olho só. No outro olho você vê que tem um símbolo bordado em fios multicoloridos. E essa pessoa encara você e te chama de mãe. Mãe, mãe, mãe, você está bem, mãe? Eu penso que eu tô em outro... Sei lá, eu acho que não faz parte do meu mundo isso. Mas... toda mãe reconhece o filho, né? E eu, de fato, acho que acabo reconhecendo pelos olhos dele. No único olho dele, você reconhece... o seu próprio olho. É só porque era um, né? Era o único. É. Isso denota o seguinte, que a Lisbeth é uma paladina extremamente vaidosa, porque ela ficou se olhando tanto no espelho, tanto no espelho, tanto no espelho, que decorou o próprio olho. Senti. Mamãe, aí... mamãe, você está bem? Está bem, mamãe? Eu olho pra ele e eu começo a chorar. Oh, que fofinho. Ganhei inspiração. Começa a chorar. Único? Sim, mãe. Sim, sou eu. Consegue se levantar? Você tem a mesma idade que eu. Tem alguma coisa de muito errada acontecendo aqui. Muitas coisas erradas, mamãe. Mas eu vim aqui pra te salvar. Levanta. Tô fraca demais. Exatamente, você tá muito fraca pra levantar. Ele vai ajudando você a levantar. Venha, mãe. Eu seguro você, eu ajudo você a levantar. Eu amparo você nos meus braços, como você fez comigo quando eu nasci. Se soubesse que foi assim mesmo? Mas enfim. Não quero, tira isso daqui, não é de Deus. Ai, pobre garoto. Ele põe você em pé ali, você fica em pé com dificuldade, tá? É, o único que conseguiria fazer alguma ação? Sim. Ele pode me curar. Eu tô com a minha vida muito baixa. É que eu acredito que ele me curaria. Então, acredito que ele me curaria. Quem é um traidor? Então, mas a traidora não ia ser eu. As coisas estão mudando. Ele segura você, Lisbeth. Mãe, sente alguma coisa? Está bem? Está fraca? Está ferida? Ele vai abrindo a mochila dele e ele tira uma poção de cura, quase negra, de tão escuro que é o verde dessa poção, e entrega pra você. Tome, mamãe. Hã? Beba isso. Eu bebo. De cura bem escuro. Eu tô bebendo veneno puro, praticamente. Que poção é essa? É tão forte que pode matar essa poção. Sabe quando você pega o chá de boldo, o extrato de boldo e dilui no boldo? É isso que você tá tomando. Gente, ele cura até AIDS. Não, eu bebo. Você bebe? Tá vendo o fim, né? É que o fim é fechado, né, mãe? Lisbeth, quando você bebe, primeira coisa, você dá uma engasgada de tão forte que aquele líquido é, e da dor que você sente no peito, de onde você desferiu a espadada em si mesma. Embora você olhe assim, não tenha qualquer ferimento. Nossa. É. Você bebe aquele líquido e aí você vai se sentindo melhor. A dor no peito, da onde você fez o ferimento mentalmente em você, vai diminuindo e vai cedendo. Recupera todos os pontos de vida. Olha que ótimo, eu gostei dessa ajuda. Mano, eu tô uma poção nossa então, filho. O Lady do Hidroboldo também. Você não conheceu seus filhos ainda, peraí. Tem mais um mó aqui em cima, tá precisando. Não trocou com você nem sentido, né? Obrigado, você mãe. Nem cheguei a ter. Em off sabe, falo, né, cuzão? Eu falo pra ele, único. Infelizmente é um momento de que não podemos ter muito tempo pra conversa agora. É só agir. Mas sim, a mamãe. Vai ter nosso tempo. Nós teremos nosso tempo. Aí eu levanto e eu me lembro do Celerim falar alguma coisa a respeito do monstro. Sim. Você olha e já vê aquela criatura gigantesca se debatendo de um lado pro outro, sentindo dor, enquanto a Ciri tá lá com uma magia concentrada no corpo da criatura. Eu quero ajudar o Murray na frente ali do bicho, todo babado, todo gosmento. Eu quero ajudar a Ciri com... Esqueci o nome, peraí. Canalizar divindade. Eu gostaria de usar isso no monstro. De que forma? Pra que ele sinta medo. Medo? É. É que tem uma magia. Só que não tem esse nome, é outro nome. Deixa eu ver. Certo, certo. Não, eu sei, entendi. É. Abjurar inimigo, acho que é esse o nome. Aí ele tem que fazer um teste de sabedoria. Se ele falhar, ele fica. Você tá mexendo na minha ficha, né? Eu tô olhando aqui. O que é que você vai fazer? Eu tô tentando ler ao mesmo tempo. E... só uma dica pra você. Você não precisa clicar na engrenadinha pra ler as coisas. Se você clicar só em cima do nome, ele aparece pra você. Ah, é? É que eu tenho medo de acabar aparecendo no chat igual muito não, tempo. Não, não aparece não, mas se aparecer também não tem problema, relaxa. O único que não pode revelar o segredo sou eu. Bom, eu faço isso, então. Tá fazendo abjurar inimigo, então. Isso. Tá, ok. Mas o teste de sabedoria dele, eu não sei qual se aplicaria. Você faz no bicho isso? No bicho. Tá, ok. E... você pega a lágrima de Valkyrie, estende pro bicho ali, enfraquecida como você tá, Lisbeth, atordoada pra caramba, apoiada no pelo seu próprio filho, que agora é talvez mais velho do que você até, aponta o símbolo de Valkyrie pra ele, invoca o poder e um facho de luz vai na direção do rosto da criatura. Ele começa a se debater desesperadamente. Tese resistência de sabedoria. A menos que seja imune a ser amedrontada. Tá. Ok. Deixa eu ver aqui. A Ciri já tá fazendo um negócio nele, vou dar desvantagem. Sabedoria é o meu mais fraquinho. Deu 20, falhou. Falhou. Ok. Falhou. O bicho, ele começa a se debater mais ainda. E aí vocês veem aquela gosma preta começa a sair pelos olhos e pela boca dele. Não foi na criatura que você... Não foi a criatura, o monstro que você abjurou. Foi aquilo que tá corrompendo ele. E aquilo começa a sair de dentro dele. Gente, me dá um segundo que eu preciso ir no banheiro aqui, que eu tô apertado pra fazer xixi, já vem. Vai lá. Meu microfone parece estar barulhento. Sim, mas é isso que eu falei. Cala a boca. A música assusta, parece que vai ter combate com ninguém. Né? Eu acho que vai ter combate mesmo, pelo menos. Cheguei. Chegou em modo combate, né, essa música. É. Exato. Ok. Bom, aquela gosma fica na cabeça da criatura assim e fica ondulando ali como se... Imagina como se vocês estivessem vindo tudo de ponta cabeça. Imagina que o monstro ele tá de ponta cabeça e tem alguma gosma escura que tá pingando pra fora dele, tá? Só que você inverte a imagem, e ao invés de pingar pra baixo, ele tá pingando e se desprendendo pra cima. E conforme vai indo pro alto assim, vai simplesmente... desaparecendo aquela gosma que tá pingando pra fora da criatura. Como se fosse ectoplasma, acho que é isso. Como se fosse nada. Griel, você. Bom, eu olho como é que tá a situação do Toff. Toff, você está, assim, os ferimentos mais leves que você tinha, o Griel curou com a varinha dele, certo? Só que você sente uma dor, assim, a maior dor que você já sentiu na sua vida, nos seus braços. Uma dor muito forte, muito, muito, muito forte no seu braço, tá? Ou no que sobrou dos seus braços. E seu olho ainda dói pra caramba, seu olho direito que foi arrancado por Zaz. Aham. E aí, Celarin, você acha que você ajudou aqui ou você acha que é melhor pra outro lugar, outra coisa? Eu já consigo tomar conta daqui, só nos proteja. Ok, Jeff, então eu vou ficar posicionado aqui protegendo eles primordialmente. Se alguma coisa estiver perto deles aqui, eu protejo. Se alguma coisa estiver perto da Lisbeth, também vou proteger. Certo. Quanto que é sua percepção passiva? Pra... Oi? Quanto é sua percepção passiva? Ah, uma caralhada. Todos. 47. Tá. Você nota um objeto aqui, ó. Eu venho mais pertinho pra ver aqui. O que que é? Ok. Quando você olha ali, você vê um cristal no chão. Caído ali no meio da neve. Ei, gente, tô vendo um cristal ali. Que cor que é esse cristal, gente? Ele é meio amarelado, meio bege. A gente tá procurando algum cristal quando eu tô sabendo? Faço a menor ideia. Eu vou chegar perto pra ver do cristal, Jeff. Certo. Muito cuidadinho, muito cuidado, muita atenção. Vou colocar no chat aí o cristal, vamos ver se vai, se o negócio não vai me trollar hoje. Não, hoje não me trollou. Tá vendo aí, ó? É. Você vê um afloramento cristalino emergindo do solo. Eu consigo tirar ele do chão? Vai tentar? Vou. Bom, se tá perguntando se consegue, porque já tá pegando. Você vai e consegue pegar ele assim, tirar ele do solo. Eu vou até Toff. Toff, você viu isso aqui antes? Você que entende de pedra? Que porra é essa? Eu não sei, agora não é hora, Grinho. Eu não tô aguentando. Meus não, só que chamou minha atenção, dá uma olhada. O que é isso aqui? Concentra, dá um tapa na cara dela. Concentra, Toff. O que é isso? Concentra, fica comigo, você vai sobreviver. O que é isso aqui? É uma formação de minérios esverdeadas. Não quer nem fazer um teste aí? Talvez. Não, aí ele vai ter que falar o mestre, caralho. Toff, você assim, sabe que... Você conhece, tá? Você consegue já sentir as vibrações da pedra, das pedras, e reconhecer que tipo de pedra é qual. Então você é praticamente o Bert do laboratório de geologia. Você sabe que isso aí é um cristal de esmeralda. Isso daí é... Ai, eu fiz um cavalo disso... Não, foi jade. Isso daí é esmeralda. Alguém tá precisando de uma esmeralda? Pra que você quer isso, Gabriel? Isso aí, aqui no chão. Alguém tá precisando de uma esmeralda? No chão, Gabriel. O pessoal tá tudo lá embaixo com o monstro ainda, Gabriel. Você tá pensando isso, alguém tá precisando de esmeralda, porque eu sei que isso aqui é componente mágico pra alguma coisa. Quem sabe alguém pediu pra Deus e eu achei. Beleza, mano. Depois a gente vê isso, Gabriel. Quê? Posso fazer arcanismo pra tentar descobrir qual magia usa esmeralda? Boa. Pode. Na verdade, Gabriel, é outra coisa que você achou aí. O que eu achei? Me ajuda aqui, Silene. Tá na minha frente, Silene. Me ajuda aqui, Silene. Deve ser o resquício de alguma magia que o cara usou na Lisbeth. Pode ser. Você achou do lado dela? Não, achei aqui em cima. Foi aqui em cima? Mas é porque tinha alguém aqui em cima, lembra? Não, sinceramente não. Mas você disse que tinha alguém em cima. De algum portal. É que você saiu no final da sessão, Ariel. Já fora, é que você saiu no final da sessão. Acabei esquecendo de narrar isso no repeteco pra vocês. Tá? Mas tinha alguém aqui em cima. Tinha. Quando a Toff e a Sierra for atingida pelo fogo do mago, e o mago usou fogo de pedra rúnica em vocês, tá? As duas caíram pra trás e antes de despencar no solo, elas tiveram a impressão de ver um vulto no local onde você achou o cristal. Um vulto verde. Entendi. Um vulto da cor do cristal. Vou botar aqui a posição onde o cristal tava. Aqui tava o cristalzinho, ó. Ele tava flutuando, então. E aí, descobriu o que é isso aqui, Solimpa, que tu usa? Calma aí, são muitas magias. Ok, Celerim, você sabe qual magia que usa. Eu não sei, mas o Celerim sabe. É isso aí. Eu não faço a menor ideia do que as pessoas estavam fazendo aqui em cima. Coisa boa que não era, né? Pode ser vidência, pode ser teletransporte. Vidência vai esmeralda? Não sei, Tuano, o que, que a pessoa podia estar fazendo aqui em cima. Agora... Eu não sei que magia que vai esmeralda como componente. Nossa, agora tem uma... Deixa eu tentar pesquisar aqui. Eu vou, Jeff, dar uma olhada no chão, ver se eu acho resquício de algum tipo de... De ritual, de... Desenho no chão, coisa assim, entendeu? Celerinho, acho que tem alguma coisa aqui, hein? E aí tem? Contando mais detalhes aí. Você vai procurar o quê? Repete pra mim, que eu não entendi. Vou procurar resquício no chão de algum tipo de ritual, ver se tem algum desenho assim... Algum desenho, salto, algum símbolo arcano, alguma coisa assim... Isso. Joga investigação. Vixe, mãe. 19. Nada, nem pegadas, Griel, você encontra ali. É, não tem nada não, ali. Será que é uma formação natural? Mas tinha alguém aqui, não tinha? Tinha. Jeff, eu achei aqui uma tabela que o cara pôs de componentes materiais, não achei nada com esmeralda. Não tem, não tem esmeralda. Nenhuma magia que usa esmeralda como componente. Nenhuma? Bora criar uma. Ok. É mais alguma coisa, Griel? Não, vou ficar então de novo esperando. Se alguém tentar atacar ele, eu defendo. O que tá é legal. Mais estranho, eu não conheço, então tome cuidado com isso. Toph, o que você vai fazer nesse estado que você está? Sou eu. Dor. Seu mundo é dor. Tá. O meu cajado. Cajado não, o bastão. Ele ficou no chão, o Gabriel trouxe junto comigo. Levou junto, o Gabriel não largaria isso pra trás. Tá. Seren, como que tá a situação lá embaixo? Eu que tô ouvindo, vendo daqui, tá tranquilo. O monstro, eu percebi que o monstro tá com dor. Ele está recusando a infecção do nada e do vazio. Okay. Então isso é melhor pra gente. E vem até a beira aqui pra dar uma olhada como tá lá embaixo já. Menina, você vai cair. Tá tranquilo. Se ele controlando o monstro, a Lisbeth ajudando também. A Lisbeth empunhando a lágrima de Valcara, a Ciri com a mão tocada no monstro, e as duas estão dominando o monstro e de alguma forma expulsando a corrupção pra fora dele. Se bem me lembro, o único tomou uma pancada, eu cheguei a ver a pancada que ele deu, que ele tomou do bicho. Ele ficou bem ferido. Viu, ficou ferido. Olhando por cima, assim, ele ainda continua bem ferido. Bastante. A Lisbeth também ou não? Ah, não, a Lisbeth tá full, né? Voltei. Não, a Lisbeth tá full. Ah, beleza. Único! É, peraí, eu sei que ele é único, né? Sabe. Tá. Então, eu já volto, Seren. Eu vim até aqui embaixo. Qual que é a altura daqui, já? A altura daí, 6 metros. Ah, de boa. Eu desço andando, venho até o único. Único, vem aqui e me encosta em mim. Eu vou te curar. Você precisa disso mais do que eu, por enquanto. Ele olha pra você. Não, não. Toff, não. Você precisa mais do que eu. E vai enfustando a mochila pra pegar a poção. Eu encosto o dedão nele e curo ele já. Dedão do pé? É, eu encosto o dedão do pé e curo ele. Ok, beleza. Cura quanto? Curou uns 50 PV. Ok. Pessoal, tá tudo bem aqui embaixo? Vai precisar de mim? E vou voltar lá pra cima. Ainda bem que você voltou. Tá tudo sob controle? Ciri, Mui, Lisbeth. Tá tranquilo, se cuida aí. Beleza. Vocês estão conseguindo tirar a gosma do vazio, pelo que eu tô vendo. Vamos lá, pessoal. Boa sorte. Eu tirei outra gosma. Não foi meio do vazio que eu tirei, não. Amor, você está coberto de gosma, amor. Essa gosma que eu tirei dele. Acredito que essa não é do vazio. Eu subi lá em cima, já. Acabou. Certo, Tov. Você sobe com extrema dificuldade, porque seu mundo agora é dor. A única palavra que você conhece é dor. Beleza. Somente isso. Vamos dar uma olhada pra... eu ia falar agora. Vamos dar uma olhada pra Nagato. Certo, vez do bicho. O bicho ele fica só se debatendo, desesperado, sentindo uma dor excruciante. Lisbeth, o que você faz? Pior que eu tô com dó do bicho, porque eu vi que o que tava causando mal a ele era o nada, né? Uhum. Bom, esse bicho aí tem nada, não. Então... é o nada que tá causando tudo isso, então. Mas o nada já saiu do corpo dele. Não. Ainda tá na cabeça dele, pingando assim pra fora de pouquinho em pouquinho. Ele precisa morrer pra ele se desfazer disso. Infelizmente. Eu vou com a minha espada e tento cortar a na próximo à cabeça dele. Quer dizer, se eu alcançar, né? Pra que o resto da gosma saia. Ok, Elizabeth. Assim que eu fizer, eu falo, né? Me perdoe, mas isso é pra não te corromper. Isso é algo de bom que estou te fazendo. Tá. Você saca a sua espada com muita dificuldade. Você sente assim. Seu corpo, ele tá dormente. É como você não sente as pontas dos seus dedos. Você malemar sente assim seus braços quando você toca. Você vai com dificuldade, erra o cabo da espada a primeira vez, saca a espada, e aí você ouve na sua mente a voz da espada falando assim pra você, bem distante, tá? Bem distante. Como se fosse uma voz sussurrando pra você muito longe, tá? Falando pra você, vamos, é hora de matar. E aí, obviamente, o bicho ele tá no alto, a cabeça dele, né? Você usa o passo das brumas ali do anel pra teleportar pra perto dele. Ou voa, né? Você tem asa, sei lá. E aí desfere o ataque contra a cabeça dele. Joga um ataque, só que com desvantagem. Isso, todos os seus ataques, testes de habilidade são rolados com desvantagem. Bom, esse foi meu ataque. Tem três, né? Eu vou tacar já os três. Ok. Certo. Acertou. Caraca. Nossa. Ok. Você voa e acerta uma estocada, um corte. E outro corte certeiros na cabeça da criatura. Vou tacar o dano agora. Pode jogar o dano aí. Conforme você desfere os ataques, o crânio do monstro ele se abre, jorra aquela gosma preta pra fora, tá? Ela sai como se você furasse um saco, uma tripa, e esguichasse o sangue pra baixo. Então ele cai pra cima como se estivesse caindo pra baixo. Só que vai até um certo ponto, para... E volta, e como se fosse uma onda, se precipita na direção da sua espada. Toca a sua espada. Vai envolvendo sua espada, girando pela sua espada. Como se fosse um líquido fluindo por uma canaleta, por um tubo. E vai até encostar em você, Lisbeth. Jogou o dano aí? Eu fui jogar o dano, só que vai o mesmo ataque da espada, eu não lembro como faz. Clica no nome da espada. Só clica ali na espada no chat. Onde tá escrito espada. No chat? É, no chat. Apareceu lá, 52, 59, corpo a corpo, espada. Clica em cima de espada, que vai rolar o dano. Deu muito, não. É, foi baixinho. Mas tá, o que acontece? O negócio, ele sobe, e aí ele forma uma onda, bate na sua espada, vai escorrendo assim pela sua espada, como se fosse um líquido percorrendo uma canaleta, sobe até o cabo da sua espada, toca a sua mão e envolve o seu braço. Envolve o seu braço, aí o líquido ele recua, e aí ele sai da criatura, tá? Ele pula pra fora assim, como se estivesse caindo pra cima. Como se a gravidade estivesse invertida. Tá? E forma uma ondulação e vai em direção ao fundo da cratera aqui. Da cratera não, do lago, né? Vai até o fundo do lago, aqui, ó. Nesse ponto, ó. Cai aquela gosma preta inteira ali. O bicho... Ele fica se contorcendo. Quando tudo aquilo sai do corpo dele, ele finalmente tomba pra trás, tá? E ele cai com a cabeça dele pra cá. Toma pra trás e ele fica respirando. Inicialmente com dificuldade, a respiração dele vai voltando ao normal, pouco a pouco. No local onde cai aquela gosma preta, aquela bola de gosma, ela vai subindo pro alto. Vai subindo, tá? E vai. O que começou como uma poça se forma fica no formato de uma esfera. Essa esfera ela vai se alongando conforme vai subindo. E aí começa a se moldar e se formar em alguma outra coisa. Começa a formar um corpo humanoide, vocês veem. Todo negro, formado de essência do vazio. Eita porra, velho. Lisbeth, mais alguma ação ou foi tudo que você podia fazer? Isso, né? Eu acredito que foi tudo. É, eu teria uma ideia. Eu não sei se o nada. É, será que ele ficaria preso em algum outro lugar? Essa é a minha dúvida. Mas eu falo isso em voz alta. Será que o nada pode ficar preso em algum lugar? Aí eu jogo isso no ar. Ok. Você está querendo o Panilo? Só prendê-lo. Nem que momentaneamente. Isso aí nós não sei. Vou então, botar um monstrinho aqui para vocês. Porque isso é uma, tipo, não seria exatamente o nada, seria uma essência dele. Mas já tá bom. Prender isso já tá ótimo. Tá causando um dano em umas pernas. A gente sempre prendeu essa essência dele, que são as gosminhas, num vidrinho. Estão vendo a criatura aí? Forte de poção agora. Então, mas esse cara aí é grande, né? Bora achar um bagulho pra prender esse tipo de. Essa quantidade é meio complicado. Será que um espelho prenderia? A gente nunca tentou, né? Viram a criatura aí? Sim. Essa criatura começa a se formar ali, se materializar. E a Elizabeth pergunta isso pra vocês. E o que você vai fazer, Celerin, que tá lá em cima com a Toph e o Griel? Toph, vem cá. Não sai de perto de mim. Toma esse papiro. É um rolo de papiro. Morde ele. E alivia todo o seu estresse nele. E eu coloco na sua boca. Eu pego os dois braços, entre aspas, da Toph e começo a usar desejo pra regenerar eles, usar magia regenerate. Ok. Vai doer. Então não me bate. Só morde. Porque a gente vai ficar 10 rodadas aqui. 10 rodadas. Caraca. Beleza, você vai lá e tá conjurando a magia, Celerin. É extremamente difícil regenerar os braços da Toph. Mas você tá lá firme e forte tentando. Boa, muito boa. Ganha uma inspiração. Curti a ação. Quem que tá saindo? Não, voltei, tô aqui. Ok. Ô Ariel, o que você perdeu foi o seguinte: a Lisbeth cortou a cabeça do bicho, fez vários cortes, a gosma saiu. Andou pela espada, relou na Lisbeth, aí saiu do corpo do bicho, caiu no chão, começou a subir e se formar num corpo humanoide. Essa criatura que vocês estão vendo aqui. Você, Maureen, o que você vai fazer? Tá. Jeff, quando eu vejo essa criatura se formando, uhum, eu começo a me concentrar e canalizar a chama, a runa, pra incinerar essa criatura. Ok. Vai meter uma rajada de fogo nela. Sim. Tá. Beleza. Murin, quando você se concentra, aponta suas duas. Uma das mãos, né? Porque a outra tá com machado. Aponta a mão na direção da criatura. A criatura você vê que ela vai assumindo outra forma. Ela vai terminando a transformação dela. Tá? E aí algo bizarro acontece. Nossa. Ela vai virar a Lisbeth. Essa forma que tá aqui desaparece. E ela assume a forma da Lisbeth. Inicialmente enegrecida. E na hora que você explode as chamas da sua mão e dispara na direção dela, você vê que ela assume inclusive a coloração, o tom de pele da Lisbeth. Fala pra mim, Lucas, como você quer fazer? Você quer jogar uma magia de nível baixo ou fazer um regaço estraçalhar a criatura. A intenção seria matar. Matar de uma vez. É, sim, é. Sim, seria isso. É arriscado, hein? Vai? Eu, no estado que eu tô, eu iria, porque, tipo, tô em fúria, então... Foda-se, né? Então, é. Beleza. Muito bom, você vai ganhar uma inspiração. Mas vai morrer. E um ponto heróico. E um ponto heróico. Murin, você vai usar... Você vai rolar um saving throw de constituição. Peraí. Jeff, você deu ponto, inspiração pra mim? Dei. Ou você deu ponto... Não, porque eu não dei. Você tava com dois caps, agora tá aparecendo três aqui. Dei inspiração pra você e um ponto heróico ainda. Vai rolar um save então. Intro de constituição. Ah tá, beleza, tô certo. Dificuldade 40. Tá, save intro de constituição. Tá, eu vou usar uma inspiração. Entra aqui. Vou pra rolar com vantagem o teste. Passei. Olha, muito bem. Você passou. Jeff, rapidão, já volto aí que eu vou ver o pão de queijo aqui no forninho. Peraí. Ah, cuzão, nós não vamos ganhar, não? Nossa, vai pra nós, cuzão. Vamos ver se eu tomo outro gole d'água. Nossa, tá muito seco esse tempo. Olha, Murin quase bateu com as 10, hein? Se ele falhar nesse teste, ele ia tomar 5 níveis de exaustão. Caralho. Nossa. É. Tá batendo com o seu plano? O que você acha? Ah, eu acho que sim. Cadê? Cadê? Cadê o Murin? Calma. Não dá pra ir fazer na ação do próximo enquanto ele não vem? Não, porque vai que ele vai matar o seu. Vai matar o quê? Voltei. Voltou? Ótimo. Voltei. Você invoca o poder das chamas primordiais gravadas ali na sua mão e dispara uma rajada de fogo com tudo na criatura que está se formando no exato momento em que ela atinge a aparência, copiando inclusive a textura da pele e a coloração da Lisbeth. O único, ele olha, vê você fazendo isso e ele grita: "Não, minha mãe, não!" Desesperado, o fogo ele vai com tudo e vara o corpo da criatura, atinge a cachoeira lá atrás, descongelando a cachoeira e fazendo a água voltar a fluir. E enchendo novamente aquele lago que tinha sido sublimado, cuja água tinha sido sublimada. Perfura o corpo da criatura. A criatura ela se vira, tenta dar alguns passos para trás, tenta se afastar, certo? Ela consegue dar tão somente 5 passos. Quando ela termina de dar o último passo, ela vai tentar dar um sexto passo. O pé dela se rompe, fica um pedaço colado ao solo. Esse pedaço se desintegra. Conforme ela vai movendo a perna para frente, a perna vai se desintegrando no ar. E o corpo inteiro dessa criatura vai desaparecendo em pleno ar. Até restar apenas lembrança disso. Mas todo mundo aqui, ninguém vai lembrar. O quê? O pé ficou, né? Não, foi a primeira coisa a desintegrar. Terminator. Na hora que o pé fica pra trás, ele já desintegra. Quando ela vai levando o pé pra frente assim, a perna pra frente, a perna vai desintegrando. E a desintegração vai espalhando pela perna, toma o corpo inteiro e desaparece completamente. Ok. Olha. Ameaças contidas. O que vocês fazem? Eu vou sentar um pouquinho ali porque eu tô cansada pra porra. Vou ver como que a série tá, já que eu tô ficando de boa já, vou ver se a série melhorou. Ok. Tá de boa nada, né? Passou 10 segundos só. Então, mas você foi que estabilizou, né? tem um tempo aí até a tua parar de gritar. É. Vou jogar uns dadinhos de me destransformar. Aham. Uhum. Certo. E vou jogar uns dadinhos de vida. O único, ele vai até o Murin, ele olha, encara o Murin, segurando a espada assim com raiva. Ele olha pra Lisbeth, que tá viva ali do lado dele. Olha pra um lado, olha pro outro assim meio confuso. Ele para, respira com mais calma. Aí guarda a espada. Esse cara tá doidão, né, velho? Ele põe a mão... inteligência baixa. Ah. Ele põe a mão no seu ombro, Murin. Inteligência da mãe do Ariel. Ele põe a mão no seu ombro, Murin. Ele fala: obrigado, Murin. Que bom que você estava aqui. Eu não teria tido a força para fazer o que você fez. Se essa missão dependesse de mim, eu teria falhado. Venha, mãe. Eu amparo. Vai carregando a Lisbeth. O Griel vai ali perto de onde tá a Siri. O único vai se aproximando também ali junto. De botar o bichão pra cá que ele tá caído. E eles vão se juntando ali. Deixa eu tirar essa segunda Lisbeth daqui. Tá, o que vocês vão fazer agora? Eu gostaria de ter uma breve conversa com o único. Ok. Pode falar o que você quiser. Pode. Único, eu não gostaria que a gente se encontrasse desse jeito. Infelizmente, eu tô muito confusa com tudo isso, mas reconheço sim que você é meu filho. Eu não sei o que pode acontecer, talvez você possa me explicar nesse tempo todo. Teve algum problema com espaço-tempo? Alguma coisa aconteceu, e o que fez você chegar até aqui? Inclusive, você aparenta ser mais velho que eu. Quais erros eu pude cometer durante todos esses anos? Talvez eu nem tenha visto. Talvez você possa me explicar. Mamãe! Que bom que você está viva! Ele abraça você aos prantos, Lisbeth. Chorando, chorando mesmo. E vai, abraça você com força, assim, se esfrega o rosto, assim, no seu cabelo. Mãe, mãe, eu não acredito que você está viva, eu não esperava vê-la. Não acreditei que fosse possível. Não tínhamos mais esperança. Já que Theon tinha morrido por suas mãos. Theon morreu por minhas mãos? Eu vim do futuro, mãe. O futuro. Um futuro desgraçado, sem esperança. No qual você tinha traído todos, tinha matado eles. Os únicos que sobreviveram foram o meu mestre e o meu pai, Griel e Silerim. Os outros todos morreram na batalha contra o nada. Caralho. Algo acontece com Toph. Eu explico. Eu explico o que aconteceu já, mãe. Vamos tentar ajudar a Toph primeiro. O ferimento dela foi muito grave. Vamos ajudar. Ele vai, enfia a mão assim na bolsa, já vai catando uma poçãozona daquela fodona. Vira pra vocês e pergunta: vocês estão feridos? Precisam de cura? Não, eu estou bem. E ele vai jogando pra cada um de vocês uma poção de cura completa. E vai falando: são as últimas bênçãos de Lena. Tomem. E já vai lá pra escalar, já vai subindo lá. Jeff, só uma dúvida. Ah. Minha transformação, quando eu volto, ela vira. Seria a mesma regra da metamorfose do druida? Como assim? Questão de vida. Zerou a minha vida na forma de lobo, eu viro forma humana. Seria assim? Isso, isso. Seria a mesma regra. Exato. A vida de um afeta na vida do outro. Aham. Uhum. Ah, exatamente. Então, tô de boa. Bom. Celerim, você tá lá fazendo a magia na Toph. O tempo vai passando, você mantendo a sua concentração máxima. A Toph lá gritando desesperada. Quando finalmente você completa a conjuração. Beleza. E os braços da Toph, eles continuam iguais. Bom, independente disso, cura 39 aí. E você vai curar 10 PV por minuto durante uma hora. Valarião. Por algum motivo, a magia não restaurou os braços da Toph. Eu tiro o negócio da boca da Toph. Só que é fogo primordial, Celerino. Nenhuma magia vai curar. Mas essa é a questão. Eu não tentei curar, eu tentei fazer de novo. Mas eu acho que ainda assim não vai dar certo. Tem que ser um poder equivalente. Talvez a runa que a Ciri possua, a de criação, talvez ela crie novamente meus braços. O olho, talvez o olho você consiga. Porque é um poder inferior. Nossa, eu nem percebi que você tinha perdido seu olho. É normal ver você de olho fechado. Mas ele não tá fechado. Você não tá vendo sangue minando por ele? Não, ele foi cauterizado pelo seu fogo. Mas enfim, você faz um favor. Bom, Jeff, na regeneração, talvez o olho funcionasse. Porque é no corpo inteiro, no escômio. Alguma coisa pra curar. Eu toco uma criatura. Certo. Na regeneração, a regeneração no olho também não funciona. Não funciona? Não funciona. É o olho, como ganha, né? É o olho, é outro esquema. Mas foi exato, né? Foi o olho em troca da serpentinha aí. O olho é o troco da cobra. Um top. Só consegui amenizar um pouco da sua dor. Talvez eu não seja tão bom quanto o Theon nisso. Desculpa, Celerinho, mas eu tenho que ser com... Entra no buraco do oi, velho. Não amenizou em nada, Celerinho. Só piora. Eu não tô suportando. Faz um favor, guarda meu bastão na minha mochila. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Tá bom. Ciri. Oi. Você entende mais de runas? Vem cá. Eu vou guardando as coisas da Toph. Dá pra trazer aqui, não? Tá com problema pra andar? Não tô. Ou pra voar? É que eu tenho um paciente enfermo aqui. Serinho, eu ainda posso andar. A Ciri, não, eu vou. Tô chegando. De encontro também, tô descendo. Sabe por que a magia de regeneração não funcionou na Toph? Porque ela tá com um link com a Ciri, regenerou a Ciri. Então, Ciri tá com... Mas não é só o ferimento que... É só o ferimento. Claro que é só o ferimento, pô. Não, é que eu não usei a magia, então nem liguei. Ciri tá com 4 braços agora. Ciri tá com 4 braços. Verdade. E 3 olhos. É, e 3 olhos. Então, um oi na testa agora, teu terceiro oi. Ai, que engraçado. Transformar ela num ciclope de 4 braços. Tá. Vocês se juntam, então. O único ele entrega pra Toph também uma poção mágica. Toph, a última bênção de Lena. Posso colocá-la em sua bênção? Em sua boca? Não, único. Ela é super... Se ela é a última bênção da Lena, então que fique com você. Eu tenho a bênção da Lena todos os dias. Eu não precisarei. Mas deixa eu guardar, então. Pode guardar na minha mochila. Eu ponho na sua mochila. É nas mãos de vocês que está o destino de todos. Eu sou descartável. Celerim. Menos nas mãos da Toph, né? Oh, tá, desculpa. Nos pés dela e nas mãos da nossa. Celerinha, aqui uma poção pra você também. Oi, Jean. Oi. Muito obrigado. A hora que eu finalmente olho pro único, eu vejo que ele tá com um pouco tapa-olho LGBT lá. Sim. Isso chama uma atenção ou a dor, tipo, tira toda essa minha percepção? Ah, sim, agora vocês estão de frente pra ele, interagindo com ele, agora todo mundo, dá pra vocês verem exatamente o que ele tem no tapa-olho, tá? Ele tem um símbolo no tapa-olho, bordado em fios coloridos, e Celerim, você é o primeiro a reconhecer esse símbolo, e acho que talvez o único a reconhecer esse símbolo. É o símbolo do seu culto. Ele que colocou? É o símbolo do seu culto que você criou. O culto do dragão. Oxi. Parece que o Celerim deu mais que a vara pra esse menino. Mas eu pergunto assim pra Yang, mas não era o Grial que era seu mestre? Sim. Mas eu também aprendi muitas coisas com você. Você nunca quis muita proximidade comigo, pai. Não sei o porquê. Mas me ensinou os desígnios de Kaledranok, mesmo ele não existindo mais. Você foi o último que sobreviveu. O último dos dragões. Tá, porra. E eu decidi segui-lo. Pra tentar renovar as nossas esperanças. Quem sabe o poder do antigo Kaledranok fluísse através de você. E você assumisse o lugar dele. Não apenas como sucessor por espécie, mas por posto também. É, mas fica difícil você ser um deus dos dragões quando não tem mais dragão. Sim, bem. De certa forma, talvez eu seja parte dragão. Por isso eu tentei isso. Mas eu não abandonei minha devoção por Valkyra, mesmo ela estando morta. É, se você se tivesse a devoção a mais um deus, talvez a Elizabeth gostasse mais de você. Que deus? Ah, é um aí que o pessoal fala que ele não é mais deus, que ficava mendigando na fonte. Ah, Tilian. É. É. Ele também não existe mais, pai. Sim. Do futuro de onde eu venho, os deuses todos pereceram. Todas as forças reunidas de Arton lutaram contra o nada e contra o vazio, utilizando as pedras rúnicas. Mas nem todas as forças reunidas de Arton foram capazes de detê-lo. É preciso uma força ainda muito maior, talvez reunir as forças de todo o universo para conseguir derrotá-lo. E no meio da batalha foi quando tomamos o golpe mais duro. Mãe, você está bem, mãe? Ele pega você assim no rosto, Elizabeth. Segura suas bochechas com força. Você está bem, mãe? Diga. Você está bem? Bom, depois do que você me deu, eu acho que eu me sinto ótimo. Ai, que bom, mamãe. Que bom, que bom, que bom. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Quando eles raptaram você, mamãe, eles a levaram para um laboratório e colocaram aquela gosma do vazio na sua cabeça. E aquilo dominou você. Mas ficou meio que adormecido. E somente na batalha final, no último momento, foi que o vazio utilizou isso que estava em você para fazer com que você se voltasse contra os demais e matasse todos que estavam utilizando as pedras rúnicas. Começando pelo Theon, matando já logo de cara a esperança. E depois disso, eu virei alguma coisa maior? Você se tornou parte dele, mamãe. Parte do nada. Por isso, contrariando as ordens do meu pai, as ordens do meu mestre, ele olha pro Griel e olha pro Celerim. Eu peguei, ele tira de dentro do peito, o amuleto de Valkyria. E voltei no tempo, pro exato momento em que eles entravam nesse plano, no plano de Celestia. Para tentar impedi-los de levá-la, mamãe. Mas alguma coisa aconteceu, porque eles já não estavam mais lá. No lugar deles, estavam vocês. E ele olha para vocês, olha pro grupo todo. Lição de física número 1. Paradoxo temporal. Sim, pai, você já me ensinou essa lição. Eu não quis ouvi-lo. Eu fui burro. Me perdoe. Mas pelo menos está tudo bem. A sua intenção foi boa, né? Mas o seu conhecimento te atrapalhou. Sim, sim. Foi o desespero, movido pelo desespero. Mas pelo menos agora está tudo bem, não? Nós impedimos que ela fosse levada para o laboratório. E as coisas estão normais agora. Ainda bem. Ué, você sabe como é esse laboratório? Sei. Como? Não. Não sei. O laboratório? Eu sei que ele fica em Sigil. Mas a localização dele lá dentro, não. Ele tá mentindo, já? Joga intuição. Mano, eu tô com uma dúvida agora na cabeça, velho. Nos garante que ela já não foi levada. Tipo... Como assim, Siri? E a sua mãe do futuro, único? Está morta. Porque se uniu ao vazio. Vocês conseguiram resgatá-la do laboratório. Mas eu fui burro, eu nunca perguntei pro meu pai, nem pro meu mestre, onde fica esse laboratório. Nós resgatamos ela. Mas pelo menos conseguimos... Nossa senhora, muito ruim essa intuição, vou jogar de novo. É meu filho, tem que saber se tá mentindo ou não. Nós a matamos? Quando a resgatamos? Não, não, Murray. Nós matamos ela do laboratório? Não, não. Não, vocês a resgataram do laboratório. E tudo parecia bem. E quando foram lutar contra o vazio, ela se voltou contra vocês e os matou. Acho que melhorou, né? E parece Lisbeth. A mesma coisa que está acontecendo aqui agora. Ela parece bem. Parece então ela não está morta. Se ela nos matou no seu futuro, no seu mundo... Vou te dizer, eu acredito que ela possa estar viva. E eles possam usar ela para interferir aqui no passado. Neste presente, pode-se dizer assim. Eu tenho uma teoria de que talvez eu não fui morta. Isso é um ponto de vista diferente. Algo pior do que a morte, mãe. Você deixou de existir. Se tornou parte do vazio. E eu acho que é impossível trazê-la de volta no futuro. Por isso eu vim pro passado. E vocês sabem, você sabe como que ela foi... Que o Nada tomou conta dela? O que ativou ela a ser... Se virar contra nós? Não. Foi algo que... Com uma comunicação telepática, pelo que Griel me contou. Estava tudo bem. É. A gente aí, sabe... Do nada a Lisbeth... Agora. Do nada a Lisbeth enfiou a espada na Ciel, no Theon. Com a Kaline vocês sabem. Sabem resumidamente, né? Que a Ciel foi contando assim resumidamente. A gente sabe que ela enlouqueceu... E tentou matar todo mundo, né? Talvez a Lisbeth... influenciado. Tá, tenha sido influenciado por Nada e se voltado a favor do Nada. E juntado forças com o Nada. Já que a Lisbeth é a tormenta, pode-se dizer assim? Não mais. Agora, não. Mas, acredito eu que a do futuro, sim. Por isso que ela se virou contra nós no futuro. Mas sabe o que é estranho? É que, por mais que eu não possa mais controlar a tormenta, eu sinto parte dela ainda. E é por uma coisa que fez parte mais, de mim. Acredito que por isso você não consegue controlar mais ela. Não posso controlar, mas eu sinto como se uma parte minha estivesse ali junto ainda. Como assim não pode mais controlar? O que aconteceu, mãe? No futuro não aconteceu nada disso. O futuro é totalmente diferente. E aí ele segura você nos ombros assim, ó, encara seus olhos com um único olho dele e você sente que ele fala a verdade. No futuro ela ainda controlava a tormenta, único? Sim, quando foi enfrentar o nada, sim. Controlava a tormenta. Então nós estamos fodidos. Estão indo pra um lado ruim, então. Mano, eu também, tipo... Eu acho que todos nós vamos morrer. Como andam as coisas? Eu já nem sei mais o que dizer. Bom, enfim. Eu estou subestimando minha capacidade. Eu... Pelo que sabemos do futuro, a dupla dinâmica vai viver. Como eu disse, vocês subestimam minha capacidade. É, os dois que fugiu na batalha, né? Mas de uma coisa, eu sinto que ainda permanece em ativa nessa história. Que, de fato, eu escuto uma voz. E isso toma um pouco conta de mim, às vezes. Único. Eu não sei o que pode ser. Eu não sei se pode ser a maldição do meu espada. Justo. Ou se pode ser parte de mim que foi levada com a tormenta. Que esteja com nada e vazio. Talvez esse lado... Voz diz. Diz que o meu sangue é o que vale a pena ser derramado. Ô Jeff, eu vou me aproximar do único. Vou cochichar no ouvido dele perguntando se essa foi a única vez que ele viajou no tempo. Se ele já viajou alguma outra vez. Não. Não, é a primeira e única vez. Você tem certeza disso? Sim, eu vim pra cá decidido, resoluto. Porque eu sabia que eu nunca mais voltaria pra lá. Por isso eu disse pra Toph que eu sou descartável. Porque eu sei que eu não vou voltar de volta pro meu tempo. Por que não? Porque ou eu vou morrer na batalha ajudando vocês aqui. Ou então eu consigo corrigir o que deu errado e alterar o futuro. E desapareço. A minha história é reescrita. Então eu sei que eu jamais voltarei. Ah, é verdade. Aqui nós usamos a linha do tempo de volta pro futuro. Mas acredite, único. Se você morrer com a gente pode te trazer de volta. Não, se a gente estiver morto. Pelo conhecimento que a gente obteve da criação da sua espada, eu acredito muito que essa voz seja o sangue da montanha. Você não está sendo dominada pela tormenta ou pelo vazio. Mas eu sempre tive controle sobre a maldição da minha espada. Eu sempre tive controle. Enquanto é muito estranho. Enquanto estava consciente. Mesmo estando consciente, às vezes eu escuto essa voz. Pode ser que tenha algo muito maior dentro dela. Ou talvez fada amaldiçoada sempre tenha o lado ruim. Você pode ter ficado abalado da primeira vez que aconteceu. E agora o seu cérebro manda um sinal de como se fosse isso novamente. Só pra você ter medo. É psicológico. Mas o pior de tudo é que eu não sinto medo. Eu sinto instinto de seguir em frente. Sim. É bem complexo isso. Não é medo, é... Não é medo da situação em si. É medo dessa voz te controlar. Nem da voz, eu não sinto medo da voz. Eu sinto afinidade com ela até. É algo desconhecido. Mas... Eu não sei o que isso pode acontecer. Você pode me dar a sua espada pra avaliar? Vou dar uma mensagem pra você, Jeff. Pode pegar a minha espada. Mas cuidado. Talvez você não possa ter controle sobre ela. Fique tranquila. Mas, por precaução, tire a Toph de perto de mim. Ela não consegue se defender. Eita. Por enquanto, né? Ela tá sem os braços. Vocês estão vendo no chão, perto de vocês ali, a Toph tá sentada no chão, um pouquinho afastada, em meditação profunda. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ô Jeff, mandei uma mensagem. Pegar a espada e vir pra cá. No zap. E aí eu vou desembainhar a espada. Ok. Tá. Deixa eu tirar esse tapa-olho daqui. certo, deixa eu ver como é que eu vou responder isso agora. Celerim, você vai pra desembainhar a espada. E você sente que a espada resiste a sair da bainha. Mas você consegue tirar ela. Uhum. Você sente que essa espada ela é pesada. Mais pesada do que uma lâmina normal daquele tipo. Certo. Único, se proteja. Eu só vou testar uma coisa. O quê? Você não vai machucar a minha mãe. Não, é você. E eu vou dar tipo, só um golpe de espada pra testar, Ana. É, por isso eu digo se proteja. Como assim? Ele saca a espada. Pai, o que vai fazer? Eu só quero ver o poder dessa espada. Não, você não vai fazer isso com ele. Baixa a espada aí, Único. Baixa a espada aí, relaxa. Você está ficando louco, Celerim. Isso é perigoso. Só pelo fato de empunhar a minha espada é perigoso. Faça com outra coisa, mas com uma pessoa não. Não tem alguma coisa que seja uma ameaça aqui. Teste em mim. Chamou a pique, hein? Então venha. Eu tô aí do seu lado. Ah, você não tá, não. Ah, pronto. Você não tá, não. Agora você tá. Mas você tem alcance maior, eu não. Então eu vou pra dar um golpe no Murin com a espada. Uhum, tá. Ok. Só uma fúria, só por garantia. Nossa, mas tá com medo de um golpinho? Não, não sei, né? Essa espada é. Vamos garantir, né? As coisas. Vou testar em mim justamente por isso. Eu resisto dano, caralho. Dependendo do que a espada fizer. Aí o cara faz assim, tuf, morreu. Ai, caralho. Bom, descreva o que você tá fazendo aí. Ah, eu peguei, desembainhei a espada e vou pra dar um golpe no Murin. Ok, Murin, você vai deixar ele acertar? Vamos ter rolagem de ataque nisso, né? Ah, vou deixar acertar. A única coisa que eu vou fazer é entrar em fúria pra poder ativar a habilidade de redução de dano. Okay. Então, não é deixar acertar, isso daí é. é ataque. Ele vai mitigar os danos só. Eu só vou mitigar o dano. Ok. Beleza, Celerim, você desfere o golpe. Tem uma habilidade extra agora que ela tá desse jeito. Por garantia. Você desfere o golpe no corpo do Murin. Corta assim, faz um cortinho assim no mamilo dele. Porque ele tá resistindo ao dano, certo? E o sangue ele não para de jorrar. Não para, não fecha o ferimento. Causa uma hemorragia no corpo dele. Celerim, tem algo que eu preciso te ensinar. Vai. Espada é conexão com a alma de quem vai empunhar a espada. Eu permaneci com ela por tanto tempo que é como se parte de mim estivesse nela. Se outra pessoa empunhar ela, ela não causa o mesmo efeito. Se ela fosse um item bom, sim. Ela é um item amaldiçoado. Eu vou cauterizar a minha ferida. Geralmente. Posso fazer uma pergunta pessoal, Lisbeth? Pode dizer, ser. Você é virgem? Sim. Eu tive o único... Você viu como, né? Será que não é disso que a espada fala? Um sangue puro? Talvez seja. Mas eu não vou me corromper. Porque a espada pede. Lisbeth, eu posso falar com você um minuto? Antes que eu desmaie. De dor. Droga, temos que cuidar dela. Eu não sei o que a espada tem. Mas a sua alma está quase sumindo. Então pensa bem antes de sacrar novamente. Sua alma já está indo embora. Está bem enfraquecida. Minha alma está enfraquecida? Sim, eu quase não a vejo mais no plano astral. Agora eu acho que entendo. Essa espada dela é a espada normal dela? Ou alguma outra espada que a gente pegou? Aquela espada de quase de alma ou é a espada dela que tá com o negócio do seu coração lá? De ronde, né? Essa aí. Isso, a espada de ronde, que depois colocou pedra coração, que ficou amaldiçoada. É aquela mesma espada de sempre. Tá. Mas como a Toff diz, eu acho que... A habilidade secundária dessa tal pedra coração é fazer ela... É que na verdade a gente não sabe, né? Não, a gente sabe que a pedra coração é uma artefato amaldiçoado. Que dentro dela, ou a gente sabe? Sabe o que? Eu não entendi. A gente sabe da batalha que ela teve dentro dela e ela se feriu? Não. Não. Por isso que eu tô testando a espada, né? Então... Às vezes você deve ter ativado alguma habilidade nova dela enquanto você tava... batalhando contra você mesmo para se libertar. Mas eu acredito em outra coisa. Eu estive do outro lado. Estive em outro plano. E toda aquela... O nada e o vazio estava imerso em mim. Você estava no outro plano. E o que você fez nesse plano? Eu percebi que ele estava pegando todas as informações que eu tinha. Eu senti isso. E o melhor que eu pude fazer... morrer naquele plano. Aí foi quando eu voltei à vida. Você morreu sendo atingida por essa espada? Sim. Pode ser essa a causa dessa habilidade. Mas isso é estranho porque é a minha alma. Eu não estava em vida. Você é meu espírito. É um estado de espírito. Talvez ela tenha gostado desse sangue puro, provou-me queira mais desse sangue. A sua espada, ela é daquele coração da montanha. Esse mesmo. Que me corrompeu. Aquilo se alimentava de armas, não era? Ou alguma coisa do tipo, ou de sangue? Sim. Sim, de alma ou de sangue? Eu acredito que dos dois. Eu acho que era de alma. Não, a pedra coração era de sangue. Não é de tinal a espada dela, gente. De sangue. A de alma era outra lá que eu tava... A pedra coração é o sangue das pessoas que foram escravizadas e morreram cheios de ódio, trabalhando naquela mina. Sim. Mas isso não tem nada a ver com a pessoas com sangue impuro. O sangue era que ela considerava impuro. Sim, a hora que ela provou o sangue da Lisbeth, nessa batalha interna que a Lisbeth teve, ela sentiu algo diferente. E pode ter despertado algo novo nela, na espada. Pode ter sido essa questão desse ferimento não conseguir, sangramento não estancar. Não sei o que você... Alterizando o corte, ele parou o sangramento ou não? Quando você estanca o ferimento, o sangramento ele reduz, tá? Mas é difícil você estancar. É um ferimento meteu o fogão, você tem que ir com a runa ali de pouquinho em pouquinho pra ir fechando bem o ferimento. Com a runa... Não, com a runa você cauteriza instantâneo. Eu achei que tava sendo só com machado. Com a runa cauteriza instantâneo. Mas tem um grande ponto de dúvida nisso, Murray. O seu machado também é recobrado desse mesmo líquido. Não, a gente tirou do meu machado. Pois isso estava me corrompendo, você não lembra? Eu não estava conseguindo me controlar. Sim. E isso junto com a minha fúria estava me fazendo ficar ferindo vocês, me voltando contra vocês. Então a gente decidiu. Mas isso não machucou a sua alma. Isso estava afetando. É porque o meu sangue não era puro. Mas você já feriu pessoas puras. E em nenhum momento isso teve uma reação. Eu feri essas pessoas. Não é a questão da arma pegar alguém puro ou não. A questão é que a Nisbet está se tornando fraca e a arma está se aproveitando disso. O problema não é a arma, o problema é a Nisbet. Sim, pode ser. Será que o nada... É uma hipótese, gente. Pegou alguma parte de mim? Igual a Toph disse, ela disse que a sua alma está se esvaindo. O problema é, mas provavelmente é porque você matou ela. Se você matou ela, é óbvio que ela vai se esvair. Nossa. Você disse que você matou ela. Você disse que o que você pode fazer era se matar, não era? É uma grande questão. Talvez a Toph... Foi o melhor que eu pude fazer. Meu Deus do céu. Você seja fadada a perder sua alma por causa disso. Minha reação. Cadê? A Elizabeth está onde? A Elizabeth está aqui, né? Ah, isso aqui não é... Tô em forma humana, tá? Eu me aproximo da Elizabeth. Seguro nos braços, dos dois braços dela. É. Viro pra, olho bem no olho dela. Talvez você possa ter feito uma burrada. Nessa batalha interna que você teve, você possa ter ferido a sua alma. Eu não sei como e o porquê, mas talvez a sua alma possa estar esvaindo por causa desse ferimento. E por isso você está se sentindo fraca. Mas se minha alma for, o que sobra? Para onde ela vai? Vai sobrar simplesmente um nada. É, depende. Se tu fugir, te sobra bastante ainda. Talvez seja esse porém que... Bom, se minha alma já foi para ser nada... Aconteceu no futuro. Simplesmente acho que é isso que vai ser. Nada. Mas talvez isso possa ser o que possa ter acarretado o que aconteceu no futuro. Eu não vou ser apagada da existência desse jeito. A gente passou nos testes, Jeff. Todo mundo passou. Sua alma, a tormenta pode controlar o teu corpo e você simplesmente não ter forças para conter isso. Por isso... Você nos matou no futuro. Da próxima vez que eu despertar, preciso que fiquem longe. Não sei o que pode acontecer. Não sei o que tomará conta do meu corpo. Você quer trocar de espadas? Eu tenho algumas interessantes aqui. Não, trocar de espadas não vai fazer diferença. Essa espada não é só pra ser minha. E eu vou ficar com ela até o final. Bem. Mas enquanto isso, acho que precisamos sair daqui, né? A Toph está bem fraca também. Por enquanto eu consigo andar. Consigo ter forças ainda para lutar. Sim, a Elizabeth já... Se ele já foi cuidar dela... Só preciso verificar uma coisa. É, Grial, acho que vai ser você mesmo. Vem cá. Não, relaxa. Toma, a Nisbet é sua. A espada. Não vou mais atacar ninguém. E eu vou voar até aqui. Mas vou pegar a esmeralda. O que, que você vai fazer, Celerim? É, eu vou com o Grial até ali onde a esmeralda foi encontrada. Certo. Grial, joga ela no chão. Deixa eu ver uma coisa. Tá bom. Eu vou usar uma mão mágica pra segurar a esmeralda. E eu quero tentar ver se tem algum resquício de magia nela. Na esmeralda ou no local? Primeiro na esmeralda, depois no local. Tá. Arcanismo. Vai lá, Igreal. Vou jogar uma inspiração bárdica aqui. Peitinho. Boa, boa. Sem resquício de aura mágica ali. Nem na pedra, nem no lugar onde a pedra estava. Qual que é a fixação de vocês por essa pedra? Eu quero tentar descobrir se ela é natural daqui ou não. Com certeza não. Olha ao redor. Beleza. O tipo de rocha que tá ali, completamente diferente. Tá. Griel, eu sei que não é sua especialidade, mas agora é a hora da gente tentar alguma coisa diferente. Se isso ficou aqui, talvez isso seja uma chave de portal. Vamos tentar ativar isso de algum jeito. Parece divertido, vamos lá. Porque tinha uma pessoa aqui e ela sumiu. Vai lá, tô pronto. Verdade, seu papel, vá até a Toff e busca aquele artefato. Tá. Busquei. Vamos ao sextante, ali pra procurar um portal. Vê se tem portais? Não tem portais próximos. E azedou. Você olha pro sextante. Aliás, é, ok. Olha no sextante, caça portal, não tem portal ali. No local onde a pessoa que vocês dizem que viram estava. Não tem portal. Rola com o sextante pra pedra. Tá, rola a percepção. Talvez? É percepção. O que que era, Di? Era percepção? Eu já não lembro mais. Arcana, gente. Arcana, isso. Ah, esse é importante. Eu vou gastar uma inspiração. E a inspiração bárdica. É legal que eu não joguei com vantagem, mas... Muito bem. Muito bem. Celerin, não tem nenhum portal próximo daí. Você até consegue localizar portais muito, muito distantes. Mas nenhum por onde essa pessoa, se era uma pessoa que estava nesse lugar. Nenhum portal por onde essa pessoa poderia ter atravessado. Então, mano do céu, vou pegar que é isso, um papiro, vou enrolar isso, vou guardar na meu saco de entulho. Posso dar uma olhadinha, Celerin? Pode, mas você não tá ocupado aí? Hã? Então tá bem. Talvez você entenda disso, né, sobre nada e o vazio. Toma. Cuidado pra tocar isso. É só uma pedra! Uma pedra que não é natural daqui. É como vocês são medrosos. Cautelosos. Ok, eu vou dar uma analisadinha ali na pedra, só por cima ali primeiramente. Certo. É uma esmeralda, um pedaço... De cristal de esmeralda ali. Bem bonito. Primeiramente parece um pedaço comum de esmeralda igual a gente sempre viu. Sim. Exato. O que mais vocês analisam nisso daí? Vê se tem alguma coisa inscrita nele. É, o que eu quero ver. Eu quero ver se tem alguma inscrição, alguma marca nele. Eu preciso pegar as coisas. inscrição? Não, não tem inscrição. Nem marca, nada disso. Nada visível ali, nenhuma inscrição, nenhuma marca, nada. O que mais? Será que isso aqui é uma criatura? Eu não faço ideia. Pode ser um item mágico também, mas... Mágico? Não, acho que tem aura mágica? Bom, eu não identifiquei não nada. Não tem aura mágica. Não tem aura mágica, Cileirinho. Pô... Senhora mágica. Posso tentar uma coisa que vocês não vão gostar? Se for pra destruir, não. É, era isso que eu ia fazer. Já vou avisar. Que mais? Tira um pedacinho e destrói o resto. Eita, arrumou um ponto heróico aí. Opa, alguém tá gastando ponto heróico aí. Ninguém sabe quem. Claro que a gente sabe. Bom, e aí? Eu não sei mais, eu não consigo identificar nada feito nisso, mas... Joguem um teste de inteligência. Eu. Mano do céu, se o dia que fez isso, mano. Mais uma inspiração. Caralho. Foi muito bem pensado, velho. Ok. Mais alguém vai rolar inteligência ou só vocês dois? Faltou o D8, eu acho aí, né? Eu vou rolar também, peraí. Faltou o D8, que eu não sei por que não rolou. Ah, tá. Com 28 foi. Com inteligência. Pera aí, rapidinho. Foi quem usou percepção, né, bro? Tá. Olhei pro rolar, pra brincar. Ok. Vamos jogar dado, é que vai. Legal jogar dadinhos. Tá. Celerim e Sere. Grial, quase. Mas mais Celerim, mais Sere. Se vocês analisarem essa pedra de alguma forma mais detalhada, uma análise mais laboratorial, não ficar olhando assim somente, ai, tem marcas, tem aura mágica, mas se vocês forem analisar a estrutura dessa pedra, talvez vocês consigam alguma coisa, alguma informação a mais. Exatamente, só que a nossa pedreira tá jogando dados aleatórios aí. Não, nossa, sem os braços. A nossa pedreira tá se concentrando em outra coisa. Eu tô percebendo, não para de jogar dado. É, então vamos guardar isso pra depois. É difícil examinar com o pé a pedra. Não, fala de que jeito que vocês querem analisar, porque eu não entendi o que o Jeff quis dizer. Isso não, o que ele falou é, isso não é uma esmeralda comum. É uma análise estrutural, sim, pode revelar mais detalhes. Provavelmente aconteceu alguma mutação nessa esmeralda. Para os fins que ela foi usada. De que forma vocês analisariam isso? Alguém que tenha intimidade com mudar-se as rochas poderia perceber o que aconteceu de diferente. O ruim vai ser ela fazer isso com o pé, né? Porque ela não tem essa habilidade com o pé. Mano, eu usaria a runa das pedras. Se você tiver a runa da criação, você tem a runa da criação? Tenho. Então dá pra você perceber o que acontece com a pedra. Mas faço você perguntar qual runa ela não tem. Assim, ela não tem, ué. E alguém que seja um ferreiro mágico também saberia identificar. Então, se a runa da criação... Perceba o que a força modificou nessa pedra. Ok. Usando a runa da criação, inteligente, sagaz. Ah, Oi, o Dino não para de rolar um dado aí. Tá só tá falhando. Até o inferno. Só tá falhando. Caramba, com 48, hein? Chamou pra xincha. E aí, dá certo o negócio, amor? Analisar com a runa da criação? É. Tá. Joga a percepção. Amiga, você tá iluminando errado a pedra. Põe um pouquinho mais perto aí. Eu já jogo com vantagem já, Bretão. Não, é pra você jogar um D8 extra. Um D8? É. Inspiração bárdica. Aí sim. Gosto. Cadê tá essa porra? O ar tá atrapalhando. Caraca, tá fazendo ar. Onde você tá apontando aí, tá fazendo. Eu joguei negócio errado, hein? Ah não, joguei certo. Um crito? Um 20 natural aí pra vocês. Vou jogar um D8 aqui ainda. Ó, vai passar dos 50 agora, hein? Vou passar. Ah, ou não. Pelo amor de Deus, viu? Quanto deu? 44? 45? É. Tá bom, 45 tá bom. Tá. Se você analisa com a runa da vida, da criação, desculpa, e você percebe que esse cristal, ele é um cristal de jade bruto, puro. De jade? De esmeralda. Cristal de esmeralda puro, bruto. Absolutamente, perfeitamente normal. Mas tem algo estranho nele. E aí você ativa outra runa pra fazer um teste. Pra analisar isso. Quando você ativa outra runa, no caso a runa do tempo, você nota o seguinte. Esse cristal foi criado há menos de 10 minutos. Por quê? É isso que a gente quer saber. Alguém usou a pedra da criação pra criar ele. Quem é da geologia aí? Quantos séculos demora pra crescer um cristal desse tamanho? Pra caralho. Põe anos aí. Esse cristal acabou de nascer. Tipo único, saca? Centenas de anos, exato. Séculos. Oxi. É, demora pra cristais se formarem. Sim, é que é a pessoa que criou essa esmeralda. Será? Existe uma magia que dá pra você criar isso. Isso eu conheço. Eu saberia se foi criado por magia, amor, pelo que eu vi ou não? Não, com a runa da criação você sabe que isso aí surgiu naturalmente. Naturalmente. Então alguma coisa já foi alterada na linha do tempo, a gente só não sabe o quê. Alguma coisa? É. Pera aí. Alguma coisa não, algumas coisas. Fora magia, eu só conheço mais uma coisa que cria coisas naturalmente. O quê? Aquele seu bichinho estranho. Meu bichinho estranho não fez nada. Mas não tô dizendo que foi o seu bichinho estranho. Foi o primo dele. Mas algum pequeno bichinho estranho que replica as coisas. Não. Que hora que isso apareceu? Ele replica, ele não cria, não faz criar coisa naturalmente. Então ele precisa comer alguma coisa pra criar uma outra coisa, pra criar a mesma coisa. Sim, mas isso não quer dizer que as coisas sejam mágicas. E eu lembro que alguém que trabalhava com a Tormenta tinha uma coleção daquilo. Talvez. Se essa pedra apareceu aí, será que não tenha mais alguma dessas pedras escondida entre esse morro? Escondida nos morros? Caso sim, consiga sentir mais as presenças delas, porque... Ou talvez tá tendo uma convergência de planos aqui, graças ao nosso amigo lá embaixo. Ei, eu não fiz nada disso, não. Eu só vim do futuro. Você não sabe o que você fez ainda. Eu só vim do futuro. Pra salvar a minha mãe. E eu consegui. Não, você não conseguiu. Qual é o seu problema? Tá bom, nós conseguimos. Não, ninguém conseguiu. Como não? Mamãe, tá tudo bem com você, não tá? Mamãe, mamãe, tá tudo bem, mamãe, mamãe. O que, que aconteceu com você? O que, que aconteceu, mamãe? Conta pra mim. Único, parece que você... O energúmeno. Você veio pra cá pra quê? Pra tentar mudar o destino. Pra salvar sua mãe, não é? Isso. Você mesmo falou que você é descartável por quê? Porque quando eu consegui salvar ela, eu ia... desaparecer. Obrigado. Tá vivo, né? Alguma coisa aconteceu, ela ainda corre risco. Mamãe, mamãe, sacou a espada. Fica atrás de mim, mamãe. Você está enfraquecida, eu te protejo, mamãe. Caralho. É isso que eu tô dizendo. Alguma coisa alterou na linha do tempo. Essa pedra se criou por causa disso. O único não sumiu. Por quê? Porque de alguma forma o destino ainda continua o mesmo. A Lisbeth ainda mata a gente. Mas algumas coisas foram alteradas. Se você mudar o tempo, não quer dizer que você alterou o destino. Quer dizer, não, você pode alterar o destino, só que você altera muito mais coisas junto. Droga, será que isso é um ponto fixo no espaço-tempo? Não pode ser. A gente salvou a Lisbeth, mas não quer dizer que ela ainda não trairá a gente. Eu não sei se isso é um ponto fixo no espaço-tempo, mas a Esmeralda não é daqui, ela apareceu aqui. Então tem algum outro plano que está convergindo com esse. Pessoal. Oi. Não quero que você pegue o prazer não, mas... a gente não pode sair daqui. Eu não tô aguentando mais de dor. A gente só tava esperando você. Você estava caminhando... Mas não deu certo? Não, eu não tava caminhando lá do outro. Enquanto você estava... Do Deus dos Dragões de Platina? Nós podemos sair, mas pra onde nós iremos agora? Eu sei. Talvez ele possa nos ajudar. Eu sei um lugar. Pode. Mas a gente vai ter que subir muito. Bom, onde a gente vai andar menos? Estamos... Não, o topo não, um pouco antes. Estamos bem com duas antes. Pessoas debilitadas aqui. Então acredito. Alguém que... tem um tapete voador aí ainda? Claro. Essa montanha não se sobe desse jeito. Mas o tapete voa. A gente vai se desgastar muito no gelo ou voando. Não, gente. Nesse ambiente. Pra você subir essa montanha, você tem temos que fazer resistência. Ao... Amor, eu vou tentar diminuir a dor da tocha ali, tá? É assim, tá bom. Que atravessar os no chat ali, eu não sei se tu viu. Caso vocês tá lembrem o que o anjo nos falou. Temos que acender. O que acender? Se a gente tivesse que acender, a gente tinha que ter acendido pra vir pra cá. É, você esqueceu que a gente veio pra cá com o poder do deusinho lá, né? O deusinho deixou nós vir. Hoje é. Exato. Então, mas pro caralho, burlou... a ascensão. A gente não precisa acender porra nenhuma. Ele burlou o sistema. Ele burlou o sistema. Então a gente tem que voltar lá e pedir pra ele burlar o sistema de novo. Ele vai ficar burlando o sistema toda hora. Apesar do nosso colega aqui já ter burlado. O cara deu a mão, você quer o braço, né? Desculpa, Toff, não foi pra você essa. Vai falar, negócio que maldade, mano. Essa foi boa, Serim. Mas vou te falar, usar esse poder me custou o olho da cara. Que bom que você continua assim, Toff. Nunca logo. Eu dou um tapinha só nas suas costas. Ah, vamos voltar para o palhaço. Nossa senhora. Hoje é. O palácio do Oi. Eu como não... chama o carinha lá? É o Bahamut, né? É, Barra Lucas. Bahamut Lucas. Qual o sem braço? Eu não sei como que vai ser o esquema do braço da Toff da Capedra. Se existe uma possibilidade de restaurar o braço dela, eu não queria por agora. Tava... Naruto! Não, né, Naruto? Porque... eu quero fazer um outro tipo de braço. Um outro tipo de braço? Não, é um braço normal. Ele ter... quer fazer quatro braços. Não. Vai virar a Toff, o braço de ferro. Não, melhor que isso. Braço de pedra, de madeira aí. Não, tá louco? É que não tem nenhum... Já sei, você vai ficar com aquele braço do Borne. Eu vou pegar o gênio do Rokai. É o braço de matéria primordial, fim. Tá, posso falar? Não. Sere. Não? Oi. Então vou me mutar aqui também. Vou me quicar daqui então. Sere, você vai na TOF. Você vai na TOF. Usa a runa da vida pra tentar amenizar a dor da TOF. A dor de fato, TOF, ela diminui um pouco. Mas ela não cessa. A dor persiste. O braço da TOF, Sere, você tenta restaurar com a runa da vida. Mas mesmo com a runa da vida, você não consegue. O braço, carne, tecido, ossos, músculos, até chega a se formar, mas se desintegra em seguida. Falta mais do que um braço físico pra TOF. Falta uma alma. Uhum. E você não tem a runa do espírito com você. Ainda, ainda. Lembrava que tinha uma runa. É, foi tudo pensado. Falou bem, TOF. Isso é o que eu consigo fazer de momento. Espero que pelo menos a dor melhore. O único olha pra cima e ele fala: eu sei pra onde a gente pode ir. Tem uma cidade na camada logo acima. O nome dela é Empíria. Lá existem fontes que podem curar qualquer mal, qualquer coisa. Até o espírito pode ser curado lá. Peraí. Eu não consegui. A hora que você tava. Bom, enfim, lá eu vejo isso. É só subir o único. É o único caminho que eu conheço. Qual foi o desafio? Como você tá falando de você mesmo na terceira pessoa? O quê? Que ela falou? Você falou, é o único caminho que eu conheço. Eu entendi que você sabe disso. Por que você tá falando de você mesmo na terceira pessoa? Não. Eu quero dizer que eu só conheço um caminho. Ah, então vamos logo, então. Por favor, gente. Você sabe qual é o desafio para chegar lá? Eu não faço ideia. Então? A gente vai ter que descobrir juntos. Era meu sonho escalar essa montanha. Eu tava perdido pra descobrir isso daí, né? Mas eu não esperava que fosse ser hoje. Aqui. E dessa forma. Eu ainda voto por não voltar no palácio do deus desse mundo. Desse plano. Ele sabe quem não é deus desse plano. É, no multiverso, os planos não têm deuses. Ah, dono, o que foi, gente? Vocês entenderam. Ele não manda aqui. Não... É pra ele manda. Se ele acha que ele manda, deixa ele mandar. Não, ele manda naquele palácio. Toda aquela região tem influência dele. Aqui já é outra pessoa se existir. Sim, mas foi ele que nos trouxe aqui. Talvez ele possa nos levar nessa cidade que talvez essas fontes possam curar a TOF. Não, a Lisbeth. E a Lisbeth? Não é uma boa ideia. Mas pelo menos lá a gente tava. Que a gente sabe os desafios que temos e como temos que chegar em outras camadas desse plano. Não, eu prefiro continuar daqui. Tá, então você sabe que tem que ter algum desafio ou vai ter algum preço para poder alcançar essa camada. E esse preço pode ser mais do que possamos dar, ou no momento queremos pagar. Mas a gente pode pagar o preço por morrer aqui ou em outro lugar. Se for pra morrer aqui, eu não quero morrer aqui. Aqui a gente não vai conseguir salvar o resto do... salvar o nosso plano. Já que toda essa jornada é pra salvar o nosso plano. Pra salvar todos os planos, mano. Bom, inclusive do cérebro. Inclusive do cérebro. Eles querem tentar desistir. Eu olhei do futuro e disse que a gente vai morrer lutando. Então não vai ser aqui que a gente vai morrer. Vamos subir esse negócio. Eu levanto e já começo a caminhar. Ok, caraca. Só sussurro assim. Coitada. Meio trôpega. Isso foi alterado. Eu acho que isso aí deve ter mexido mais com ela do que o normal. Mas enfim. Eu estou sem braço, não sem audição. Eu vou registrar esse local para depois qualquer coisa. Se alguma coisa der ruim, eu já sei onde tudo começou. Eu vou tirar uma geografia daqui. Ok, legal. Muito bom. Muito bom. Caminhando pro... algum lugar para a próxima camada. Certo. Ok. Vocês vão caminhando, então, encosta acima, é isso? O que parece ser lógico. Certo. Vocês vão caminhando encosta acima, escalando essa montanha congelada. E eu vou trocar vocês de mapa, para que vocês possam ver a montanha em toda a sua glória. A gente vai caminhando mesmo ou não vai voando? Não sei, vocês decidem aí. Se der pra ir voando, eu prefiro, é mais rápido. E bota alguém, carrega a Toff e já era. Estão vendo a montanha aí? E amarra a Toff nas costas, né? Sim. Acho que é mais fácil você, Celerinho, se você se transformar no dragão. Ela consegue se equilibrar em você, sustentado. Se eu for carregando ela, não sei se ela vai gostar muito. Ah, se ele tem um tapete mágico. É, dá pra ir no tapete. Monta aí. É a mesma velocidade que a gente. Menos que a do Gurião. Estão vendo aí, ó? O mapa? Onde vocês estão agora? Vocês estão aqui, ó, em Solânia. Essa é a camada onde vocês estão, bem aqui, ó. O local que o Mônico quer levar vocês se chama Meriton. A próxima camada, a sexta camada. Ui, a gente não viu isso aqui no céu. Sexta? Não, é a quinta camada. Quinta, sexta, sétima, isso, são sete. Tem que levar vocês pra quinta camada. Vocês vão voando então, é isso? Vai no tapete. Ok. Vocês vão voando com o tapete mágico. O mais alto que vocês conseguem. Conforme vocês vão se aproximando do que vocês supõem que seja o topo, porque é da onde emana aquele brilho prateado de prata polida, daí vocês vão ficando muito mais próximos dele, ele vai ficando cada vez mais ofuscante. Os ventos naquele local, eles vão ficando cada vez mais agressivos. E o tapete vai ficando cada vez mais instável. Se torna até mesmo perigosa essa jornada final no tapete mágico. O que vocês estão fazendo enquanto vocês estão voando no tapete? Eu não estou fazendo nada, tentando me agarrar com os dedinhos do pé. Ai, ai, ai. Eu tô muito procurando bom. Pontos de ligação entre as camadas da montanha. Pontos de ligação? Como assim pontos de ligação, Celerim? Tipo, túneis que levam pra dentro, estradas. Conforme vocês vão subindo, vocês vão vendo trilhas, vão vendo cidades, por todo lugar, tá? Vilarejos. Ver cavernas assim gigantescas na nuvem. Na montanha também, certo? Mas assim, nada que você consiga olhar e falar: porra, ali, se eu atravessar aquele túnel ali, aquele buraco ali, eu chego na camada acima. Nada que dê pra você deduzir isso. Certo. Ok? Uhum. Beleza. E aí? Cadê? Certo. Os ventos, eles ficam extremamente agitados. E aí vocês vêm surgindo de uma reentrância na montanha. Um buraco, literalmente, um túnel. Vocês vêm surgindo de lá. Uma horda de anjos. Eles todos com suas asas manchadas de sangue. Seus olhos emanam puro ódio. Eles parecem ser anjos caídos de alguma forma. E eles todos vêm pra cima de vocês. E os atacam. Tá, porra, mano. Tá. Eles vêm atacando vocês com tudo. Esses anjos. Os ventos agitam com grande violência esse tapete mágico, fazendo com que o voo se torne instável. Voar com as suas próprias asas pode oferecer um risco também. Certo? E esses anjos, eles parecem protegidos por algum tipo de poder mágico que impede com que os ventos atrapalhem o voo deles. Eles vêm armados com lanças prateadas, pontiagudas, gigantescas e cimitarras flamejantes e vêm pra cima de vocês. E aí eu quero saber o que vocês vão fazer. E a gente vai fazer uma jogada, uma cena um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Vocês não vão rolar um combate normal. Não vai ter iniciativa. Eu tô roubando ideia de um RPG novo. Do Contos do Loop. E vai funcionar assim. Tá. Dificuldade 30 vai ser. Dificuldade vai ser 30. Vocês vão declarar. Vocês estão cercados, assim, uma horda gigantesca de anjos. São incontáveis anjos corrompidos que estão atacando vocês. O vento agitando o tapete, tirando a estabilidade de vocês. Aquele brilho prateado ofuscante no alto, ofuscando vocês e dificultando ainda mais as ações de vocês. Vocês vão agir em conjunto, vão traçar um plano, vão rolar testes de perícias ou jogadas de ataque, certo? Pra ter essas ações e conseguir vencer esse desafio. A dificuldade das rolagens vai ser 30. E eu preciso que vocês eu quero que vocês tenham 8 sucessos nesses testes para conseguir superar esse desafio. Cada falha que vocês tiverem, vocês vão sofrer uma consequência. Entenderam? Entendemos. Vocês têm dúvida? Não. Então a gente vai fazer mais um teste cada um, é isso? Dependendo de como for, vocês podem fazer mais de um teste cada um. Porque se cada um fizer um teste só, já não alcança os 8. Já não alcança os 8, eu sei. Eu primeiro vai ser um teste, vai ser uma ação. Ou tem que ser necessariamente um teste. Depende. Fala ação. Fala sua ação e o mestre determina o que você vai jogar. Por que vocês não traçam um plano em conjunto primeiro? Ao invés de agir individualmente. Pô, vai lá. Você tem agir individualmente. Você tá sendo equivocado. A minha ação é justamente pegar o meu bastão para dar benefício pro meu grupo nas ações seguintes e assim melhorar o teste. Certo. Ok. Informação é única, então eu deixo de fazer. Ok, beleza. Então você vai fornecer. É vantagem, né, que fornece? Não, fornece não. Mais 5 nos testes. Mais 5 nos testes, beleza. Feito. Ok. Então a Toph, ela imediatamente ela se levanta, ela pega com o pé dela o bastão, bate o bastão ali no tapete, fica equilibrando o bastão no tapete e uma aura mágica transborda do bastão, atingindo todos vocês, fortalecendo vocês para esse combate extremamente duro que vem em cima de vocês. Infelizmente não vou poder ajudá-los no combate, mas pelo menos eu tentarei protegê-los com minha aura. Quais rolagens funcionam? Oi? Save e teste. Ah. Vantagem, save e teste? Não. É o mais 5. 5. Bônus mais em 5. Save e teste. Ah, peraí. É tipo a hora da Lisbeth, tá ligado? Só que ao invés de dar mais 7 ou mais 9, sei lá, dá mais 5. Beleza. Show. E aí, o que vocês vão fazer? Cada crítico que vocês tiverem. Aqui do tapete, e talvez achar um caminho pra gente sair daqui. Você vai tentar o quê, Sere? Desculpa que eu não... Não, eu tô falando pro pessoal que eu consigo, talvez, arrumar a estabilidade do tapete pra gente conseguir voar de boa. Ok. E aí eu posso tentar traçar um caminho pra gente sair daqui. Sem muita luta com os caras. Certo, muito bom. Seu teste então vai ser de destreza acrobática, Siri. Só um momento que eu tô fazendo meu plano com os meus amiguinhos. Você quer que eu ajude você nisso, Siri? Eu sou razoável nisso aí. Pode ser. Então deixa que eu ajudo aí. Isso aí. Acrobacia, né? O restante da galerinha, o que vocês acham que a gente pode fazer? Tá segurando a emoção aí, Ariel. Nós estamos definindo o plano. Calma, Ariel, calma. Não. E assim, ó. Cada vez que vocês rolarem, se vocês tirarem crítico, eu vou contar dois sucessos. Beleza. Okay? E aí, vocês gente? Pedir, batalhar, conversar. Eu acredito que fugindo, a gente não tem muito pra onde fugir. Jeff, como é que eles estão vindo? Eles estão armados de espadas e lanças e uma horda gigantesca cercando vocês. O posicionamento deles é questão do voo. Eles estão vindo em uma formação, tipo V, ou... De todos os lados. Estão formando uma bolha de anjos pra cercar vocês e trucidar vocês. Eles parecem ser muito fortes, seria bom ter eles do nosso lado. Acredito são que fugindo muito. A gente não vai conseguir no momento, pois estamos quase sendo cercados. Estamos cercados. Acredito que o mais sensato nessa situação era tentar acalmar o ânimo desses anjos e tentar ser o mais pacífico possível. Apesar de ser meio incomum eu falar isso, né? Se fossem 5 anjos, eu até tentaria. Parece que tem que ser mais que 20 vezes isso. Mas a questão é que são muitos anjos e temos duas pessoas impossibilitadas no momento. A gente tá também... Eu consigo atrasar. Eu também consigo segurar um ou dois, mas é aquele negócio. Tipo, não, eu consigo atrasar-los. Todos. Eu grito. O que vocês estão fazendo? Vocês estão do lado de quem? Pra ver se pelo menos o nosso idioma ele fala. Lisbeth, eles sequer respondem pra você. Eles só se lançam ao ataque. Vocês conseguem acelerar isso junto com a Ciri, a estabilidade do tapete ir pra longe daqui? Eu consigo atrasar. Você consegue alcançar a gente? Eu não sei nem se será necessário que a gente se separe. Mas vocês precisam fazer com que isso voe rápido. Não tem nenhuma magia aqui. Eu posso tentar manipular os porquinhos do ar para acelerar isso aqui. Eu acredito que o Ariel possa usar o poder da runa da velocidade no tapete. Não conseguiria? Pode. Dá. A gente consegue voar bem rápido. O porém é a estabilidade. Eu vou fazer os dois, Jeff. Eu vou tentar acelerar com a roda do lombar, do tapete, e vou tentar acelerar pelo bar, pelo porquinho. Se você e a Lisbeth conseguirem que nenhuma das que as pessoas caem... Por isso que eu vou tentar usar os porquinhos do ar também, né? Pra não cair. É, pra inércia não matar a gente. Tá, pera aí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Tá, então se ele vai pilotar o tapete... O Griel, ele vai manipular o vento pra acelerar e pra impedir vocês de caírem. Ok. Griel e Ciel. A Toff não vai agir porque ela só vai dar bônus. Os demais. Vou ver aqui se eu tenho alguma magia que depois usar pra não deixar como proteção pra gente não cair. Eu vou lançar uma chuva de meteoro nos anjos. Vai, cuzão. Chuva de meteoro neles. Menino tá pavo, hein? São anjos, mano, não são dinossauros. É por isso que só vai atrasar. Você tem alguma garantia que não vai acertar nós, Predão? Eu consigo mirar. É, então tá bom. São 4 meteoros, então tipo, dá pra mirar. Círculo de magia serve mais pra quê mesmo, gente? Eu não lembro. Quê? Não é pra ninguém cair. Não é pra ninguém cair. Então... Sabe que você pode segurar as pessoas, né, amor? É, eu acho que é a única coisa que você... Sim, mas aqui eu tô tipo... Eu consigo segurar as pessoas, mas daí eu não consigo me segurar. Caramba, mano, fica um, a Elizabeth segura o outro. Ó, ó, deixa eu esclarecer uma coisa pra vocês. Pensem grande, pensem fora da caixa. Vocês estão pensando em ação turno a turno. A gente vai tentar resolver essa cena numa rolagem única, mas nessa única rolagem vão ter se passado diversos turnos e vocês vão ter feito diversas ações. Então, entendeu? Já, só pra complementar. Eu também vou acelerar com a runa ou tapete, tá? Não é só o vento. É o vento, sim, e o tapete. Sim, é, sim. Eu já pensei que você ia acelerar o tapete com a runa, não o vento. É os dois, é os dois, entendeu? Ah, então eu vou acelerar ficar... o vento e o tapete. O meu papel nessa ação vai ser que os anjos não cheguem perto. Vai mandar chuva de meteoros a rodo. Oi, vou. Qual coisa eu vou usar, usando cantrip, qualquer magia assim, pra não deixar eles se aproximarem. Certo, você vai atacar. Você vai afastar eles usando magia. Isso. Show. Ok. Eu gostaria de tentar. Por mais que. Não sei se eu ainda faço isso. Mas tentar ativar os meus poderes da tormenta. Era ruim. Tá, tentar ativar os poderes da tormenta, mas pra quê? De que forma? O que, que você quer tentar pra fazer que, com isso? Pra que venha uma chuva de insetos da tormenta pra atacar eles. Certo. Aí eu pergunto pra você, você acha que você consegue? Não sei. Vai testar. Vou beleza. Testar. Beleza, quinta ação. Falta só você definir, Mori. Ô Jeff, eu vou usar um ponto heróico. Aham. Uhum. Tá. A minha aura que eu quero fazer, eu vou querer envolver todo mundo. Com a minha aura infernal. E sem que um ponto heróico também é pra cima ninguém. Pera aí. Não vai afetar ninguém. Pera aí que o R2 gritou aqui. E gravando. Ok. Então vai lá, amor. Então você vai usar sua aura pra envolver todo mundo. Que mais? E também quero fazer o seguinte, eu vou pegar, tipo, uma... vou pegar uma moedinha, né, baratinha. Vou jogar pra cima. Uhum. E vou usar Darkness na moeda. Vai usar o quê? Darkness. Escuridão na moeda. Ah. Pra hora vai criar uma área de escuridão ao redor de vocês pra proteger sim. Vocês. É, pra atrasar mais, eles não sei se eles vão ver a gente ou não. Pra escuridão não acompanhar a gente. Não sei se tem todo mundo que consegue ver no escuro, então eu vou jogar em outro objeto. A gente sair da escuridão e ter a escuridão ficar ali. Certo. É isso que eu vou fazer. Tá, ideia interessante. Ó, a gente vai fazer um desafio de perícia, tá? Vamos roubar aqui regra da quinta da quarta edição. Ao invés de 8 sucessos, vocês têm que ter 7 sucessos antes de 5 falhas. Ah, tá. Deixa eu tirar o ponto heróico aqui. Tá? Se vocês tiverem 5 falhas, vocês vão se fuder infinito. Se vocês tiverem 7 sucessos antes disso, tá de boa. Então tá. Então se ele tá pilotando o tapete com tudo, tá? Pra ir desviando dos anjos e caçar uma rota de fuga pra vocês. Se ele, você pode escolher entre prestidigitação, que é pra manobrar o tapete, acrobacia, pra fazer umas acrobacias loucas com o tapete, ou... furtividade, que é pra escapar pelo meio dos anjos. E aí você vai rolar o teste pertinente. Ok? Tá no mesmo. Eu quero fazer mais uma coisa. Eu quero fazer um tornado ali. Certo. Tá, e eu quero que a gente esteja no olho desse tornado. Ok. No local onde teoricamente não é afetado por ventos. Ok. Beleza. Tá. Então você vai escolher das três perícias que eu falei qual que você vai rolar. Griel tá impulsionando vocês pra frente com a pedra rúnica da velocidade e com o poder que ele tem de controlar os ventos. Então ele vai estar gastando assim energia pra conseguir fazer isso. Então você vai poder rolar, Griel, um teste de concentração pra conseguir manter esse poder ativo mais maior quantidade de tempo possível. Ou você pode rolar um teste de arcanismo para tentar evocar esse poder da maneira mais eficiente. Ok? Que pariu. Concentração vai ser o quê? Qual teste? Constituição. Constituição. Puta que pariu. Vai rolar não, gente. Então, Celerim. Celerim. Tá atacando magia a roda nos caras. Certo? Uhum. Duas opções pra você. Arcanismo, óbvio. Tá? Ou intimidação. Pra afugentar eles com o seu poder mágico. Intimidação. Tá? Ai, cara, que mais? A Lisbeth. Lisbeth tava fazendo o que mesmo, Lisbeth? Esqueci. Bom, eu quero mudar minha ação. Eu gostaria de usar o Lampejo de Onipresença e tentar invocar as criaturas da Tormenta. Quer dizer, é a mesma ação, só que dando uma aprimorada. E esse Lampejo de Onipresença eu consigo replicar várias cópias. Tá, entendi. Beleza. Então, você tem duas opções, tá? Também. Uma é um teste de concentração para se manter em pé e sustentar todas essas cópias o máximo de tempo possível para permitir que vocês passem por essas criaturas. A outra é também um teste de intimidação para fazer com que eles fiquem com medo dessas múltiplas Lisbeths que você está invocando. Eu prefiro. Beleza? Intimidação. Ok. Por fim, o Murin, que tá estendendo a aura dele pra todos vocês, pra proteger vocês e fazendo o escuridão ali, né? Murin, você pode escolher aí. Arcanismo, óbvio, pra fazer com mais eficiência essa aura sua, ou concentração pra manter ela por mais tempo. Entenderam? Sim. Todo mundo já definiu as perícias que vai rolar? Já. Ok. A Toff tá dando então mais 5 por causa do uso do cajado. Pois já. E vocês têm mais 2 por causa da escuridão do Murin. E mais 2 por causa do redemoinho que a Ciri tá fazendo. Voltei, eu tenho. Tá, então peraí. A gente tem mais 9 então. Mais 9 no teste. Pois já. Tá. Fala. Ainda tem ação? Depende, o que é? O Celerim, ele tem aquela magia de imagem, não tem, Logi? Do que? Como assim? De criar imagem lá, tipo ilusão, você tem, não tem? Eu acho que é só ilusão menor que eu tenho. Você consegue, tipo, a hora que o Murin jogar a escuridão e a gente atravessar ela pra ganhar tempo, você fazer uma espelhada como se estivesse descendo pra eles não saberem qual que é qual, se a gente verdadeira tá subindo ou tá descendo. Eu consigo fazer uma pessoa. Você pode fazer um dragão descendo, grande? Pode ser. Inspiração pra jogar com vontade. Grande assim, mais ou menos. Eu poderia fazer esse Lampejo de Onipresença, fazer ele diferente. Eu poderia, ao invés de fazer várias cópias, eu poderia fazer uma cópia gigante. Pode em ser. Em cima do dragão. Pode ser, é o que dá pra fazer. Acho que causaria medo também. É, continua sendo um teste de intimidação. Em forma de anjo vingador. Certo. Vamos lá, rolem os testes então. Essa ilusãozinha dá mais um pra vocês. Pronto. Mais um? Mais um. Então mais 10, né, meus bônus. Caralho, mano, é bom de porra, velho. Se ele passou. Um. Grel falhou, Grel? Eu não sei se eu passei, né? Precisa ver o bônus aí, o quanto que, qual que é. O Murin passou. Murin passou. Aí, rapidão. O que foi? 59? Eu nem passou. Quem já? Meu Deus. Oi? A minha aura, eu coloquei... Pô, você tá mutada. A aura que eu adicionei lá, eu já coloquei já o bagulho global. Mas não tá aparecendo ali nos testes. Tipo, mais 5 igual aparece o da Lisbeth, mais 7. Você tem que pôr no skill modifier se você for fazer um teste de perícia. Não, mas exato. Eu coloquei global pra todo mundo, né? Não, mas aí cada um tem que pôr na sua própria ficha. Não adianta você colocar aí. Tem que pôr na própria ficha. Ah, então você lembra de colocar o meu negócio aí também. Sim, tem mais 10 total de todos os testes. Acho que o meu pegou, mano. Eu vou fazer não, porque você jogou um save, Murray. Tá, mas eu botei o negócio do save, os bônus. Não, é mais da Lisbeth. É. Então eu passei em cima. Não, então eu peguei aqui, 32 foi. Mais 7. 39, com mais 10, 49. O D, você joga com vantagem, viu? É com vantagem? Ah, então eu vou tacar só uma vez. É que você já passou. Então. Já passou, mas joga outro dado porque tem a vantagem. Vai que tira um crítico. Isso. Meu, deu 36. Ninguém falhou então? Ah, acho que é por isso que. Deu um crítico, Denise. Que eu botei o mais, mano. Não tinha que ter botado mais. Eu ganhei uma cartinha, né? Isso. Na frente. Ganha a cartinha aí e já vê se eu, já dá pra usar o efeito dela. Ah, botei errado também, né? Pronto. Falta alguém rolar? Acho que não. Alguém falhou? O Griel não. Falhou, pelo que eu vi aqui. Deu um 18 Griel lá no arcanismo? Ariel. Deu 28 no total. Dá então, 28. Dá pra usar minha carta. O Ariel tirou 3 no dado, mano. O que sua carta faz? Minha carta, ela, se você falha em um resultado, ela dá mais 2 no seu próximo teste. Exatamente. Puta que pariu, que larguice, hein? Beleza, então todo mundo passa. Você já tem 6 sucessos. Não. 7 sucessos. A Toph jogou? Aí como é que eu passo? Não, a Toph não jogou, a Toph só deu bom, então são 6, é isso. Na verdade, eu acho que a gente tem 5. A Lisbeth tirou um crítico. Ah, é, tá certo, então deu 6. O que mais a gente precisaria fazer? Olha, eu particularmente... Eu tô travado, eu não sei o que eu consigo fazer. Eu tô lendo e relendo minhas fichas. Magia que não tenha componente gestual. Você pode fazer gestual, você não precisa. E aí, mano, você não viu o bagulho lá do Doctor Strange? É, você ainda pode fazer um sinal com o braço, não precisa ser a mão em si. Tá, mas como é que eu vou catar o componente, mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Bom, eu não sou contorcionista já. Você não consegue segurar nos pés o cajado? Ou a adaga? Você põe o cajado ali na tua frente, põe o pé em cima e pronto. Olha, o que, que vai acontecer? 6 sucessos só. Tá? Vocês vão sofrer uma consequência leve e vão fazer uma nova rodada de rolagens. Meu tá? Deus. Na minha tela que tá aparecendo, Lazarete, Gibrete, Anix, Denise L... Ariel A e Murin. Eu vou jogar um D6. Já não tem um casco aí que vai cair em mim? 4. Não, foi a Denise. Denise foi a última, mano. 4. 1, 2, 3, 4. Denise. Ah, pai, deixa que ele der o último. Tá na mesma ordem pra todo mundo, acho. É. Ótimo. Lisbeth. Bom, vocês... A cera acelera o tapete. O grão impulsiona o tapete, dando um poder de velocidade ainda maior para ele. E impulsionando o vento atrás de vocês. A cera cria um redemoinho ao redor de vocês para tentar proteger vocês dos ventos. Uivantes que tentam derrubar vocês o tempo todo. E ela vai manobrando o tapete no meio daquelas hordas de anjos. No meio daquele coro celestial corrompido. Enquanto o Celerim, ele vai disparando magias a rodo ali. E tentando segurar eles e afastando eles. E tentando causar algum medo contra eles. O Murilli cria a aura dele ao redor de vocês. Vai protegendo e pedindo com que eles cheguem próximos de vocês. E aí vocês veem que ele faz uma esfera de escuridão total ao redor de vocês. O tapete sai pra frente dessa esfera. E pra trás dessa esfera desce um dragão. Uma Lisbeth gigantesca montada em cima dele, causando espanto nesses anjos e fazendo com que vocês criem uma brecha de passagem ali para conseguir ficar mais próximos do destino de vocês. Porém, isso não é efetivo o suficiente para vocês conseguirem escapar dessa horda dos anjos. Vocês reduzem pela metade a quantidade de criaturas que estão atacando vocês, mas os anjos que estão à frente de vocês, eles vão desferindo golpes de espada e começam a rasgar o tapete de vocês. O tapete ele desfia assim no meio e vocês são obrigados a segurar o tapete para ele não se separar completamente. E... deixa eu ver aqui. A Lisbeth foi, né? Tá. Justo na Lisbeth? Que merda. Atacando ao mesmo tempo, eles estão sendo queimados. Justo na Lisbeth. Ah, peraí, tô falando besteira, né? Definam qual que é a ação do único que eu vou rolar o teste dele. O que o único sabe fazer? Ficar mais dele, minha filha. O único é um ranger. Ele sabe chorar. Mas eu não criei, não. Com alguns poderes de dragão. De dragão. Então pergunta pro Griel, foi o Griel que treinou ele. Não, o Griel não é vidente, né? então, porque mas eu treinei, não. Pro Griel, tem, provavelmente ele deve ter passado pra ele. É então, isso aí que eu falei. A gente pode é isso aí que o Gui falou. Um ranger, alguns poderes de dragão. Eu sou um ranger, o cara ali não parece muito um ranger, mas sei lá. A gente podia explorar essa vidência dele, como fez o sentido da Ciele, pra evitar ataques futuros. Pode ser, é. Pode ser, sim. Então, o único talvez tenha maior conhecimento sobre o tempo do que a gente imagina. Ele vai guiando a Ciele. Então, pra ele, eu vou rolar um teste de intuição. É, pra onde eles acham que os anjos vão atacar. E fala assim, não, vai em outro lugar. Vai pra lá. Vai ser um teste de intuição. Ele tem mais 14. Então vai ser mais 24. Barra roll. Um D20 mais 24. Tá fácil, hein? Pegaram uma perícia. Pegaram uma perícia boa dele. 37. De boa. Ok, 7 sucessos. Eles rasgam assim de leve o tapete de vocês. Vem uma lança gigantesca assim na direção do peito da Lisbeth. E aí o único ele avisa você no momento exato, o ser. Vira pra direita e gira. Você faz um movimento girando assim e vocês conseguem escapar desse golpe de lança que ia vitimar a Lisbeth e jogar ela pra fora do tapete. E aí vocês conseguem se afastar dessa horda que vai ficando cada vez mais pra trás, cada vez mais pra trás, cada vez mais pra trás, até desaparecer da vista de vocês. Se você quiser deixar... Você quer deixar? Da Lisbeth, né? Da Ciele, ela espera qualquer coisa, velho. Tô very tentada. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Um. Seria uma boa, porque se ela morrer, acaba nossos dois problemas. Vai ou não vai? Morre só um corpo. Já não foi, não fez. Pronto. Vai, passou pra frente. Vocês ultrapassam nuvens e saem acima dessa camada de nuvens. Só que o céu ele continua infinitamente pra cima ainda, certo? E vocês vão subindo com o tapete em toda velocidade ali na encosta, e aí subitamente, do meio da montanha ali se desprende um gigante de gelo. Três vezes mais alto que a estátua de Valcária. Tá de brincoio. Ele se desprende assim numa velocidade estonteante. Ele é muito rápido, apesar do tamanho colossal dele. E ele tem quatro braços. Ele gira. Fudeu! Ele gira no ar quatro machados e se prepara pra atacar vocês. O que vocês vão fazer? Fudeu. Tô até bugando, velho. Vamos abrir um portal pra entrar no portão. Eu tô aceitando a queda já. Caralho, é o mesmo esquema de da situação, né? Quero saber primeiro o que vocês vão fazer. Ah, cagar as caras é uma boa opção. Tem a esmeralda ainda? Ele não tá voando, né? Ele tá tipo na encosta da negócio, não é? Na encosta da montanha, exato. Ok, ele tem um quilômetro e meio de altura. É. Tá. O que eu vou fazer? Na hora que a gente tiver. Vou desviar. Passando pra desviar, eu vou concentrar a chama rúnica. Aham. Uhum. Vou dar rajada de fogo na perna dele pra ele cair. Pra derreter a perna dele e ele cair. Ok. Fazer mais uma coisa que eu fui lá no rio lá, que eu fiz a derreti a cachoeira lá. Ok. Eu falo pra ele em primordial. Estamos só de passagem, amigão. Só de passagem. Ele grita pra você em primordial. Meu território! E desfere golpes com o machado dele. Puta território bosta, cara. Eu quero ficar sentado numa montanha. Seu território é montanha, não o ar. Meu! Tudo! Meu! E ataca com os machados. Mais alguma ideia brilhante? Se ele tá desviando, Murin vai tacar fogo primordial nele. Calma que eu tô pensando o que eu posso fazer. Tá, eu tento me concentrar ao máximo e... Celine, me segura. Eu vou conjurar uma magia. Tá bom. Segura o cajado no dente, dou aquela apertada, aquela rangida e tento fazer uma muralha de energia na nossa volta. Tipo o globo da vulnerabilidade. Ok. Peraí, Mito, eu tenho globo de vulnerabilidade. Mas eu prefiro a muralha de energia. Melhor? É porque bloqueia ataques. Então tá bom. Você falou, tá falado. Ok, beleza. Mais alguma ideia ou posso dar o desfecho? Eu vou, enquanto tá acontecendo tudo isso, eu vou lançar uma confusão no bicho. Confusão. Não é território. É território é de quem, na verdade? Eu acho que é meu. Boa. Eu posso te ajudar com essa ação? Eu poderia tentar usar comando. Eu usaria a palavra esqueço. Olha que beleza. Dormir também. Que beleza. Aí, ó, o Globo só bloqueia a magia. Sim, mais alguma coisa? Tava vendo agora. Não. Eu não consigo conjurar esse troço aí, mas vamos ver. Na verdade, não é o Globo. Só cliquei ali só por clicar. A muralha de energia, só que... Não, tranquilo. Bagulho de moldar a matéria lá, então eu faço uma... Briel, alguma ação? O Briel tá concentrado em manter a velocidade. É isso? Ele vai perder a velocidade. Eu vou tentar desviar caso ele jogue algum machado. Certo. Ok. Beleza. Vamos lá. Se Dificuldade vai ser 30 também. Eu quero testes de cada um de vocês, das perícias pertinentes. E vocês têm que passar em 5 antes de ter 3 falhas. Os bônus precedem ainda? Bônus lá de baixo? Acho que não. Cajado, né? Acho que não. Cajado também não. Minha aura tá, então minha aura precede. Então. Sua aura fica, Morin. Sua aura fica. Só pra não dar na ficha. Então... O cajado já não, porque a Toph precisa fazer. Largar do cajado pra fazer os gestos da magia, né? E ela precisa dos pés. Eu falei que eu agarro o cajado no dente e ainda falei, eu arranjo ele como se estivesse rangendo os dentes. Ele tá sendo o meu bagulho. Tô segurando. Eu falei. Tá, então fica todos os bônus, pronto. Não, mas aí é com você, já. Tipo, eu tô fazendo o rolê. Vocês têm mais 10 em todos os testes, vai lá. Arcana. No seu caso, Arcana, Toph. Beleza. O meu é Constituição, né? Certo. Caso você vim fogo, por causa da runa. O do Celerim vai ser Arcana também. Ou Enganação. Ah, então vamos de Enganação. E o da Lisbeth, Arcana ou Persuasão. E o da Sierra, Acrobacia, Furtividade ou Prestidigitação. E o do Griel. Do Griel pode ser Acrobacia, Arcana. Pega Arcana, não é? Acrobacia ou Arcana, Griel? Porra, a Lisbeth já teve 2 sucessos de novo. Caraca! Pega uma cartinha aí, Lisbeth. Outro crítico. Boa, hein, Lisbeth? Denis, esquece de pegar sua cartinha, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Fácil. Agora foi um monte. Beleza, Ariel. Tranquilo. Passou em qualquer um deles. Bom, vocês vão desviando quando possível dos ataques dele. Os ataques que ele consegue atingir pegam na esfera de energia criada pela Toph. E aí, subitamente, o gigante ele para de atacar vocês. Chacoalha a cabeça em confusão. Olha pra vocês sem entender o que tá acontecendo. E vocês conseguem passar por ele. Vão subindo. Atravessam mais uma camada de nuvens. Dessa vez, nuvens de chuva. E vocês são atingidos por relâmpagos extremamente poderosos. Relâmpagos dourados, diferentes de tudo aquilo que vocês já viram. Esses relâmpagos atingem vocês e eles causam dano radiante em vocês. Cada um de vocês vai rolar um saving throw de constituição. Dificuldade 35. Oi, Gé. Oi. Mas a gente ainda não tá com a barreira de volta? Então, mas no primeiro relâmpago que atinge a barreira ela é desfeita. Ah, beleza. Aí vai meter um segundo. Estraçalha a sua barreira de energia e os relâmpagos eles vêm como se alguém estivesse disparando uma rajada de metralhadora, só que de relâmpagos dourados em cima de vocês. Mano, eu vou usar meu ponto heróico, velho. Ponto heróico não, ponto de inspiração. É, você acha que tem mesmo? Constituição? Save de Constituição, dificuldade 35. Beleza. Tá, vou usar meu. Eu vou jogar também com inspiração. Também vou gastar inspiração pro meu estágio. Tá. Tá. Precisa que a maioria do grupo passe. Tá, peraí que eu vou ter que tirar o bônus. Vocês estão em 6? Eu passei 40. Vocês estão em 6. Precisa de ter 4 sucessos, pelo menos. Tá, deixa eu tirar os bônus. É isso. Deixa só. Por dois, hein? Vai lá, dadinho. Uf, passei. Murim passou de boaça. Caramba, tá ruim esses teses vocês, hein? A gente teve até agora 3/3. Não, a Siri não passou também. Celerin passou, Murim passou. Siri não passou. Tá passando. Ó, tem 33, não tem? É 35. É 35 a dificuldade. A dificuldade era 30. Precisa de mais dois sucessos. O Griel não passa nem por reza, Griel. Dudu! Tem quanto de bônus? O único. Contando o da Nesbit? Joga, vai que você tira um crítico. Sim, o dela conta. Tá contando faz tempo dela. É. 24. Todo mundo rolou? Falta o único. Falta o único. Vamos lá, único. Peraí, a Toff falhou. Não, é. 28. É, Toff falhou. Vou gastar um ponto heróico do único e rolar com vantagem pra ele. Eu também. Então, 2. 3. Tá 3-2, não tá? Só dois passaram, amor. Só dois passaram. Gasta recurso. Sim. Aí, gente. Tá 2/4, na verdade. Então, eu acho que com medo de gastar ponto é eliminação, velho. Gasta ponto aí, gasta recurso. Que o pessoal não tem recurso pra gastar, só a Denise tem. Ah, tem inspiração pra jogar com vantagem. Já jogaram. Não, a Tamiris não jogou com vantagem. É, mas inspiração você tem que declarar antes, né? É. Não, tô falando. O Di jogou com vantagem e não conseguiu. Mais 7, 29. O único tá quase, hein? Mas falta 6. Se os pontos heróicos aí pra subir mais. D6, pausa mais. E aí, vocês não vão fazer nada? Eu não tenho como, não tenho mais recurso pra emprestar pra galera. Não sei se as cartinhas dos seis ajudam. A Lisbeth tem mais uma carta que ela não pegou ainda, que foi do teste passado. Do gigante. Eu tive uma carta de crítico aqui, eu posso usar pelo único. Deixa eu ver. Lisbeth, não, eu posso usar um pulso de ação. Não adianta pra nada. Talvez essa carta dela poderia ajudar alguém. Então, aí tem um parei. Porque eu tenho ali pelos meus bônus, deu. Cadê? Deu 27. Mais quanto, né? Mais 5 da Toff. E tinha mais 2 do Murray, não era? Não, eu não sei se esse bônus tá contando ainda esses 10 aí. Acho que do raio não. Acho que o meu pode ser que na hora ainda fica. Ó, o mais 5 da Toff conta, né? Porque vale pra save and throw também. Ah, então mais 2 passaram. Já deu certo. Ah, então. Então passa mais 2? É, a se ele passa. E, se ele faltava 2 pra passar. Não, eu, ok. Eu não... O seu mais 5 você não passa? O meu não passa. Não, eu tô contando já. Ah, você já tá contando? Não passa. Ah, é, você tá contando. Vai ter o meu mais 2 da aura, viu? Você tem mais 3. Ah, então eu passo. Da aura. Faltava 2, então eu passo. Ah, se ele faltava 2 pra passar também? Então todo mundo passou, então menos o Gabriel. O Griel não passa e a Lisbeth não passam. Vocês são fulminados por aqueles relâmpagos dourados. Ela não passa. Eu não passo por um. Aqueles relâmpagos vão carbonizando os corpos de vocês, causando uma dor intensa, uma dor violentíssima. E aí, subitamente, vocês veem o Griel e a Lisbeth sendo jogados para fora do tapete. Vocês se unem ali e agarram os dois e os puxam de volta para dentro. Eu vou jogar um D2 aqui. Não falta não. Um D2. Quem que tá primeiro? Lisbeth primeiro, Griel segundo. 2 no Griel. Certo? Quando vocês estão puxando a Lisbeth e o Grial de volta pro tapete, a ser lá concentrada, controlando o tapete, pra sair o mais rápido possível daquelas nuvens, vê um raio. Um raio tão intenso, que é como se um prédio dourado atingisse em cheio o peito do Grial. Atinge, mas atinge com tudo. E o Grial, ele perde os sentidos nesse momento. Depois desse relâmpago, Grial, você perde os sentidos. A Ciri conduz o tapete, sai dessa camada de nuvens. E vocês conseguem finalmente sair do meio dessa tempestade elétrica violentíssima. E vocês conseguem chegar num ponto com mais segurança. Grial, você desperta depois que sai do meio dessa tempestade. E você tá com a condição atordoado e a condição surdo. Você está surdo e atordoado, Grial. Não, não, isso foi a carne. Também faz piadinha. Agora é que vem o espírito. Vocês veem à frente de vocês? Caralho, tem mais ainda? Um patamar. Um local seguro. Onde vocês possam pousar o tapete e descansar um pouco. Porém, da montanha, vindo lateralmente em direção ao tapete de vocês, vocês veem algo bizarro acontecendo. Vê um tapete mágico voando na direção de vocês. Eita, tá vindo ao ladinho pro gênio. Sobre esse tapete estão todos vocês, menos o único, menos a Lisbeth. Ah, não acredito que vai dar esse paradoxo, mano. A gente vai se encontrar. A Ciri tá pilotando esse tapete, gritando pra vocês: saiam daí! É uma armadilha! Eles estão enganando vocês! Esse único é um falsário! Fujam! Eita! Eu olho pra você, fica tranquilo, galera. Eu nunca usaria essa palavra. Vamos embora. Não sou eu. Agora, agora que é a questão. E qual se ele acreditar? Que? Boa. Boa. Inspiração. Que? Em qual se ele nós acreditamos, galera? Naquela ou nessa? O Grial no outro tapete lá gritando: é uma armadilha! É uma armadilha! É uma armadilha! E com um arco apontado na direção de vocês. Toff, vê se a alma da Elizabeth vem daqui na direção. Boa, Serim. Eu vou tentar. Mas para de chacoalhar o tapete! Eu já tô ficando enjoado. Eu não consigo me segurar. Aliás, eu tô com o cajado na boca. Eu que tô pilotando. Eu tô com o cajado na boca, eu esqueci. Eu não entendi, o Celerin deve ter entendido, mas eu não entendi nada. Ele falou a mesma coisa que antes, só que agora com o cajado na boca. Você vai na recepção do hotel, é isso? Isso. Vou fazer recepção do hotel. Vai lá, vai na recepção. É percepção? É isso, percepção. Aê, até que enfim, um 20 na vida, vai se fuder. Caralho. Uma cartinha. Um couro. Caralho. Faltava agora um dado aqui. Eu me levanto no tapete. Aham. Pego o meu machado e meio que aponto pro pescoço do único. Talvez na Sierra eu não deva acreditar, mas no Grial acredito que ele não mentiria. O que você tem a nos dizer, único? Eu digo, sente-se, Murray, para de fazer ações estúpidas. Ele está num lugar desconhecido, uma pessoa que talvez não seja tão... não seja quem ela é realmente. O único, ele olha pra você e ele fala: eu não sei o que está acontecendo. Eu não vi o que aconteceu, talvez que eu dentro dos olhos dele possa dizer muita coisa. Eu não sei o que está acontecendo. Mas não é armadilha nenhuma. Vocês têm que confiar em mim. Mas por que confiar em você? Não foi você que indicou pra gente seguir por esse caminho. Fomos nós mesmos. Eu não sou um falsário. Eu sou autêntico. Eu sou único. Toph, você olha pra enxergar a alma da Lisbeth e ver se ela vem do outro lado, né? Mas você não vê a alma de Lisbeth alguma lá. Você vê outra coisa. Você olha pra sua cópia que tá naquele lugar, com os bracinhos inteiros. E você vê algo que te assusta. Você vê uma Toph totalmente consumida pelo espírito da vingança. Uma Toph que tinha se redimido, se livrado desse desejo insano de vingança. Uma Toph que se perdeu completamente nisso. Pessoal, vocês estão falando a verdade. Verdade. Ele ou eles? Vamos assim, ele. Taca o pau. Taca o pau. Uai. Bora pra onde? Continua. Esquece aquela escola lá. Ah, tá. Eu também percebi. Você tem braços, Má? Não, eu não vou parar disso, não. Vambora. E por que eu não estou lá? Porque... talvez lá naquele grupo lá você já tenha sido tomada pelo nada. Celerin, quando você olha pro outro tapete e você se enxerga, você vê uma versão do Celerin sem qualquer poder, enfraquecida. Alguma coisa aconteceu no futuro. Você perdeu todo o seu poder. Tudo aquilo que Kaledranok te proporcionou e que você conquistou por si próprio se foi. Já era. Eles estão replicando os nossos medos. Resistam. Ignorem isso. Sério? Fala aí qual é de vocês. É uma projeção, né? A gente vai estar aqui no palco ou vai subir de vez? Estamos subindo. Tem um acelerador aí? Acelerador é o Griel. O Griel que é o poder que dá velocidade pra gente. Griel, onde é a velocidade, Griel? Vocês reconhecem. Eles falaram pra gente fugir. Vocês reconhecem naquele tapete os seus piores medos. Vocês olham e veem a pior versão de si mesmos. O único vê uma versão que falhou e que sequer está lá. A Lisbeth vê algo similar também. Vê que ela também fracassou e que tudo aquilo que o único disse sobre ela é verdade, por isso ela não está lá. Está ao lado do nada, do vazio. E cada um de vocês vê o maior temor de vocês representado no pior que há dentro de cada um de vocês. Porém, vocês conseguem reconhecer isso, resistir a isso, conviver com isso, abraçar o lado negativo de vocês, saber que ele existe e que ele está sob o controle de cada um de vocês e reconhecer que aquilo que vocês estão vendo ali nada mais é do que uma mera ilusão. Vocês continuam seguindo pro alto, cada vez mais alto, até que vocês passam uma última camada de nuvens e vocês chegam num céu de brigadeiro, um céu calmo, tranquilo. Os ventos, eles cessam completamente, um brilho prateado cálido recai sobre o corpo de vocês. E aí, vocês veem nas nuvens, logo abaixo de vocês, vocês veem ondulações. E dessas ondulações, nessas nuvens, emergem incontáveis criaturas gigantescas. Essas criaturas que estão aí na tela. Estão vendo aí na tela do Roll20? Volta um pouquinho a cena, que não falou o meu medo. Talvez o Murray possa não ter superado, dependendo do medo dele. qual que era o medo dele. Murren, o seu maior medo é o seguinte: você vê um garotinho com uma coroa de fogo, com seus traços no rosto dele, sentado no colo de Neron. Ah, achei que seria outra coisa. Supera isso? Fica meio tentado a não superar, mas eu resisto. É que se fosse uma outra coisa, se você fosse um pouquinho mais pro lado emocional, eu não resisti, ele e o Murren não superaria. Certo. Mas você olha nos olhos do outro Murren e você vê isso. Um garotinho, coroa de fogo, sentado no colo de Neron. O garotinho tem seus traços. E você sabe que ele foi entregue a Neron por sua vontade própria. Mas você resiste a isso. Você sabe que você não vai traí-lo. E aí vocês emergem nesse mar de nuvens com essas criaturas. Uma dessas criaturas passa ao lado de vocês, ondulando. Ela passa por debaixo do tapete, passa por cima, e aí ela vem por debaixo do tapete, ela toca o tapete assim, e ela subitamente ergue o tapete. E o tapete ele fica preso ali nos pelos da criatura. Ela emite uma espécie de um rugido, como se fosse uma baleia no oceano. Que da hora, já guardei o tapete. É uma carona. Essa criatura ela se vira pra cima e ela vai subindo cada vez mais rápido e ondulando, espiralando, espiralando, espiralando. E aí vocês veem, na última camada de nuvens de Solânia, vocês veem um portal se abrindo. Um portal através do qual essa gigantesca minhoca das nuvens atravessa, levando vocês finalmente até a quinta camada de Celestia, a camada de Mertion. Eu não duvido nada de nós encontrar o Brawl aí. Contra quem? Mertion, o nome? O Brawl do Dragon Ball. Ah! Mertion. O planeta dele tinha essas criaturinhas também. Sério? Que da hora. É, só que é verde. Ah. O planeta que ele foi isolado. Ok. Muito bem. Todos vocês agora podem ser Jedi. Vocês acabaram de superar o teste da habilidade, demonstrando suas habilidades e mantendo o foco na missão, que era chegar até a camada superior. O teste da coragem, que é não recuar diante daquele gigante de 1,5 km. O teste do espírito. Aliás, cadê? Teste do espírito. Isso. Teste do espírito, que foi vencer a si próprios. O teste do discernimento, que é ver que aquilo não passava de uma ilusão. E o teste da carne, que é resistir àquela dor enlouquecedora daqueles relâmpagos que atingiram de vocês. Que atingiram vocês. Relâmpago aí é fichinho. A gigantesca minhoca das nuvens leva vocês por essa camada de Mertion e traz vocês, ó, até aqui. Até uma cidade gigantesca, em meio a picos e florestas, e ele pousa no solo, deixando vocês ali descerem tranquilamente de cima das costas dele. E aí vocês veem ao redor de vocês, incontáveis fontes vertendo dessas montanhas, das paredes que compõem essa cidade. Incontáveis, incontáveis fontes. Um anjo, cadê o anjo aqui? Deixa eu mostrar o anjo pra vocês. Um anjo planetário. Um cara desse aqui, ó. Uhum. Quando o bichinho pousa, se abaixa, se enrola de lado pra vocês descerem. E vocês saem das costas dele. O que que tá acontecendo? Não. O Ariel tem que sair. Eu tô encerrando também, Grel. Se você quiser esperar 2 minutinhos só pra ver o finzinho. Já são 8 horas. O bichinho, ele estomba de lado assim pra vocês descerem. E aí o anjo, ele se aproxima. Faz uma saudação pra vocês, profunda. E aí ele fala pra vocês: bem-vindos à Empíria. Muito obrigado. A cidade das almas forjadas. Legal. Nós sabemos da demanda de vocês. Sabemos da dor que os aflige. Vocês conseguiram superar os testes e elevar os seus espíritos e chegar até esta camada. E agora terão a sua recompensa. As fontes que eu apontarei irão curar os males que lhes afligem. Okay. Eu sou Cantus, o guardião desse lugar. Sejam bem-vindos. Muito prazer, Sr. Cantus. Venham comigo. Associe ele. Eu sei. Sei dos nomes de cada um de vocês. Não há necessidade de conversa. Aqui é um local de descanso, de cura e de recompensa. Venham comigo. Aqui é um local de cura e regeneração. Não vem com piadinha, não. Ele leva vocês até as fontes. Ele vai indicando para cada um de vocês uma fonte de água cristalina. A água, ela verte assim de um paredão coberto de musgo, de líquens, samambaias. A água, uma água prateada, desce dessas fontes, formando uma piscina. Quando toca o solo, a água cai e forma uma piscina dentro da qual vocês podem imergir completamente. Ele indica uma para cada um de vocês e pede para que cada um de vocês mergulhe nessas fontes. Vocês fazem isso? Opa! Ele vira pra você e fala: eu acho que não teria mal. Se você se sentir à vontade em tirar as suas vestes, eu lhe providenciarei algo para cobrir o seu corpo. Eu prefiro. Isso é mais um teste? Não. Acredito que o senhor não vai falar, né? O teste vocês já superaram. Esse é um local de recompensa. Apesar que eu sou gosminha. Não, vamos lá, vou de boa. Ele faz assim, ó. Dá duas batidas de palmas. As roupas de vocês desaparecem dos seus corpos. E seus corpos são cobertos por um manto prateado, cada um de vocês. Nossa. Esse manto. Todo o equipamento de vocês, ele aparece ao lado da fonte na qual ele indicou pra vocês entrarem. Tudo organizadinho, arrumadinho. E ele fala pra vocês: entrem. É, vou entrar. Ah, tomou um furozinho, agora é bom, né? Ok. Vocês entram, curam pontos de vida, recuperam slots de magia. Certo? Certo. Lisbeth, aquele tremelique que você tava tendo, aquela fraqueza, desaparece. Ciere, aquele jeito que você estava enfraquecida, os braços doendo pra caramba, dormentes, essa sensação ela some. Mas os braços da Toph não retornam. Não retornam. O olho, eu não preciso nem falar que não volta, porque foi oferecido de sacrifício, né? Os braços da Toph ficam igualzinhos às mãozinhas do Deadpool. Tá, mas pera aí. Não faz sentido. Eu tava só crescendo de novo, só. A minha não voltou. A minha tá voltando aos pouquinhos. Começa um processo de regeneração. Depois que vocês estão se banhando ali, e começa um processo de regeneração nos seus braços, Toph. O Cantus, ele chega pra você e fala: as fontes são poderosas. Porém, leva tempo para que o processo de cura se complete. E eu sei que vocês não têm tempo. Engole um pouco da... Tô vendo que no próximo vai perder a perna, hein, Toff? Você pode engolir a água à vontade. E aí ele fala pra vocês. Eu sei que tempo é algo do que vocês não dispõem. Estou correto? É. Corretíssimo. Por isso eu os mandarei daqui, quando tiverem o descanso de vocês, para uma outra cidade, onde vocês encontrarão o tempo do qual precisam. Oxe. Renfa é o nome do lugar, a cidade das areias do tempo. É para lá que eu os guiarei. Mas isso acontecerá na próxima sessão. Interessante. Até lá já regenerou o bracinho da pau. Preparem suas ampulhetas. Demora uma semana. Ixi, Prince of Persia, mano. Eita, lasquia. É, não, a referência é outra. A referência é outra. As referências. Ok, paramos por aqui hoje, então. Beleza. Beleza. Olá, Ariel, beijo, tchau, abraço. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Bom descanso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Até semana que vem. Até. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.